Evidentemente, sobre também essa questão da dor. Ou seja, é importante que a pessoa passe para o médico que está ali para assistir o paciente, onde é que está doendo, de que forma é que está doendo, para ficar mais fácil também esse atendimento. E essa questão da dor, ou seja, com médicos já buscando essa especialidade. Ou seja, qual é o ganho para o ser humano com a profundidade deste conhecimento? É o que nós vamos então procurar saber com o nosso convidado. O outro assunto que nós vamos estar abordando é justamente a reforma do ensino médio. E qual será o impacto no conteúdo para os professores, para os alunos, sobre essas mudanças que poderão colocar nosso ensino médio no futuro? Ou será que coloca mesmo no futuro? Bom, então tudo isso nós vamos estar hoje aqui no Revista Brasil abordando com os nossos entrevistados. São alguns dos assuntos. E tem mais, que a partir de agora nós vamos passar a conhecê-los através dos âncoras que fazem o programa. Eu já busco, portanto, direto dos estúdios da Rádio Universitária em Roraima. Eu já busco a Jéssica Nascimento, que já nos traz, portanto, os. Em Boa Vista, que horas são, hein, Jéssica? Oi, Walter, bom dia. Aqui são 7h05. Olha só, o dia amanheceu com uma névoa cobrindo a cidade. É muito diferente, né? Não é comum aqui em Boa Vista amanhecer assim, mas há previsão de o sol sair até o finalzinho da manhã e de chuva à tarde e à noite. Trazendo os nossos destaques, Walter, no Acre, um ex-servidor público e pastor foi condenado a pagar R$ 100 mil de indenização por publicações transfóbicas. O condenado trabalha de publicações transfóbicas feitas nas redes sociais. Em Rondônia, a Polícia Federal prendeu em flagrante três pessoas por contrabando de imigrantes no município de Guajará Mirim. Os presos foram flagrados transportando 12 imigrantes de nacionalidade nepalesa que supostamente iriam cruzar ilegalmente a fronteira do Brasil até a Bolívia. E no Amazonas, a seca chega antes do previsto e coloca cidades em emergência por estiagem. As medições mostram que a seca em 2024 pode ser mais grave da vivida ano passado, que já foi a maior registrada na história do estado. Walter, a gente detalha daqui a pouco. Ok, são 8h07. Leandro Martins, São Paulo, Nacional São Paulo, também trazendo os destaques, né, Leandro? Chove aí em São Paulo, seu Leandro? Bom dia. Bom dia, Walter. Não, ontem choveu um pouquinho, teve garoa, mas hoje não. O céu está nublado, mas não tem chuva por enquanto. Pode ter possibilidade de garoa de dia e até à noite. Por enquanto, 17 graus neste momento. Pela manhã foi um pouquinho mais frio, 14, 13 graus. Enfim, já está esquentando. Aqui na Nacional de São Paulo é ela, Bel Pereira, que faz a produção. Vamos então aos destaques desta sexta. Governador de São Paulo sanciona com vetos lei que proíbe exposição de cães e gatos em vitrines e autoriza a venda dos pets aqui em São Paulo somente depois da castração. E cumprindo pena por crimes sexuais, o empresário Thiago Brenan conseguiu um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas vai seguir preso. Temos mais assuntos, a gente traz já já os detalhes. Walter. Ok, são 8h08. Deixa eu buscar também no Rio de Janeiro, Nacional Rio, o César Fatioli. E aí, no Rio chove, seu César? Bom dia. César, bom dia. Olá, César Fatioli. Bom dia, César. Não está. Então vamos nós seguindo aqui com o nosso Revista Brasil. Já já vamos ter aí o nosso Benete Nascimento, ele que está na base Aracaju, para nos trazer, portanto, os destaques do nosso Nordeste. Nordeste brasileiro, com toda certeza, tem aí muitas informações. Como também daqui a pouco nós vamos estar trazendo a decisão da Justiça sobre aquele caso de uma menina de 13 anos que sofreu violência sexual e engravidou, ou seja, ela está sendo assistida e houve, portanto, o pedido na Justiça para que a gravidez pudesse ser interrompida. Contudo, o pai da menina, ou seja, da menina que eu digo, da garota de 13 anos que engravidou, no caso, avô da criança que está em gestação, ele entrou na justiça para que o neto pudesse ter a gestação normal. Enfim, e a justiça tomou, portanto, aí a decisão. E daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes, então, sobre este assunto. Benete conosco, na base Aracaju, nos traz agora os destaques do Nordeste. Bom dia, Benete. Bom dia para você, Walter Lima. Bom dia para os amigos da Rádio Nacional, do programa Revista Brasil. O tempo agora em Aracaju, Walter, é muito bom. Tem um sol que é muito forte e o serviço de meteorologia prevê que o dia hoje será assim, com muito sol e com temperatura subindo. Nesse instante, o termômetro marca 26 graus em Aracaju. E nós vamos agora para os destaques do programa de hoje, Walter. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou a suspensão imediata da paralisação dos policiais civis e ameaçou aplicar multa de R$500 mil por dia caso a categoria continue mantendo o movimento grevista. Walter, agora a gente fala também sobre um empresário sergipano que está sendo investigado por fraudes na venda de lotes em condomínios de luxo em Itaporanga da Ajuda, cidade que fica a 60 quilômetros de Aracaju, e também em Barra dos Coqueiros. Detalhe que ele vende o mesmo lote para 3-4 pessoas diferentes. Isso aí é má fé. Na cidade de Jequié, Walter, 370 quilômetros de Salvador, uma fábrica de calçados, a Ramarim, na hora do almoço, um funcionário surtou e esfaqueou 3 colegas de fábrica. Esse homem foi preso, as 3 pessoas esfaqueadas não correm riscos de morte, mas conseguiu fazer o local ser transformado num verdadeiro pandemônio. Ainda no sul da Bahia, em Vitória da Conquista, um homem de 32 anos foi preso enquanto transportava dentro de um ônibus 40 quilos de maconha. Aqui no Piauí, Walter, na modalidade de golpes, né? Mais um novo golpe no mercado. Agora, a Polícia Federal do Piauí declarou a Operação Chacifá contra um grupo criminoso especializado na falsificação de identidades para obtenção de empréstimos em nome de terceiros. O detalhe é o seguinte, os criminosos pediam um retrato 3x4 do colaborador e pagava por isso. A partir da foto, criava-se documento falso e se pedia dinheiro emprestado nos bancos. Bom, é mais um golpe no mercado e é preciso ficar atento. Volto com você, Walter. Ok, são 8 horas mais 12 minutos, horário de Brasília. Na redação do Rádio Jornalismo está Ana Lúcia Caldas. Aninha, conta para nós, nesta sexta-feira, como é que está o mundo da nossa política, dona Ana? Bom dia. Oi, Walter, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Pois é, olha só, Walter, a Câmara dos Deputados aprovou aí em 2 turnos, né, uma proposta que facilita o pagamento de dívidas de partidos políticos. Essa proposta de emenda à Constituição, né, uma PEC, exige ainda a aplicação a partir de 2026 da quantia que deixou de ser investida pelas legendas para cumprimento da cota racial em eleições anteriores. A chamada PEC da anistia vai permitir o refinanciamento, então, de dívidas tributárias de partidos e de suas fundações e, para isso, poderão ser utilizados recursos do fundo partidário. O texto prevê também a criação do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, para que as legendas regularizem aí seus débitos com isenção de juros e multas acumuladas. Haverá apenas a correção monetária sobre os valores originais, né? Em relação a essas candidaturas de pessoas pretas e pardas, o texto perdoa multas aplicadas a partidos que não cumpriram as cotas mínimas de recursos partidários para candidaturas de pretos e pardos. A APEC considera como cumprida a aplicação de qualquer quantia nessas candidaturas, Walter, nas eleições ocorridas até a promulgação da futura emenda constitucional. Pela proposta, as cotas raciais não utilizadas nas eleições realizadas até 2022 devem financiar, então, a candidatura de pretos e pardos. A regra vai valer apenas se o partido aplicar nas 4 eleições seguidas a promulgação da emenda e a partir de 2026. Também foi estabelecida aí uma destinação de 30% dos fundos para candidaturas, né, de pretos e pardos, valendo já para as eleições municipais deste ano, bem como as seguintes. O texto também tratava das mulheres, né, Walter, mas foi as mulheres foram retiradas, então, dessa proposta. E essa proposta agora, essa proposta de emenda constitucional, segue para o Senado e a gente, é claro, continua acompanhando, né, essa tramitação para manter os nossos ouvintes bem informados sobre o que acontece lá no Congresso. Walter Lima. Tá bom, dona Ana. Está de folga desse fim de semana, dona Ana? Ah, estou. Trabalhei fim de semana passado, Walter então, Lima. Então, fim de semana merecido para descansar, né, dona Ana? É, isso mesmo. Tá certo, Aninha. Bom fim valeu. De semana para você e para os nossos ouvintes também. Para você também, Ana. Para você também. Bem, são 8 horas e 15 minutos. Já restabelecido o contato, César Fatioli, Rio de Janeiro. Bom dia, César. Bom dia, César. Mas ele não passou aqui para dizer que já estava postos. Bom, então vamos em frente, né? Deixa eu trazer aqui para os nossos ouvintes que a Polícia Federal fez ontem uma nova fase da Operação Última Milha, que desde o ano passado investiga possível uso ilegal de sistemas da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para espionar autoridades e desafetos políticos no governo de Jair Bolsonaro. Eu tenho aqui a Manuela Castro, da TV Brasil, que nos traz detalhes sobre este assunto. Esse esquema que foi deflagrado pela Operação Última Milha, aquele esquema que foi conhecido como ABIN Paralela, ou seja, um esquema de monitoramento ilegal usando a Agência Brasileira de Inteligência para descobrir informações contra adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, também informações de pessoas que estavam conduzindo investigações contra aliados do presidente, contra seus familiares. Era um esquema bem organizado, usando funcionários da ABIN para monitorar celulares, computadores, também sistemas de informação e assim conseguir fazer uma rede de desinformação e também de distribuição de fake news, as chamadas notícias falsas. Havia, por exemplo, uma preocupação de desacreditar a urna eletrônica e o sistema eleitoral brasileiro e com isso, então, trazer aí informações contra ministros da Suprema Corte, por exemplo, que faziam a campanha a favor do sistema eleitoral brasileiro. Essas pessoas que foram monitoradas foram principalmente ministros da Suprema Corte, deputados, autoridades, jornalistas, enfim, dezenas de pessoas que tiveram esse monitoramento ilegal com a participação de agentes da própria ABIN. Os detalhes da investigação foram revelados pelo inquérito da Polícia Federal enviado ao STF, um documento de 187 páginas que se tornou público com a retirada do sigilo da operação da ABIN Paralela pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal apresenta indícios de ligação entre dirigentes da ABIN e o Gabinete do Ódio, uma equipe digital que, segundo as investigações, operava dentro do Palácio do Planalto para difundir notícias falsas contra adversários do então presidente Jair Bolsonaro. Os policiais afirmam que questionar a urna eletrônica era mantra reiterado do grupo criminoso, além das tentativas de desacreditar os ministros que defendiam o sistema eleitoral no Brasil. Um dos investigados criou o Grupo dos Malucos para difundir informações falsas, principalmente sobre o Supremo Tribunal Federal, inclusive sobre familiares dos ministros do STF. De acordo com a PF, servidores da ABIN controlavam perfis e grupos utilizados para espalhar desinformação e atacar adversários políticos e instituições. Os investigados Giancarlo Rodrigues e Marcelo Bormevetti produziram dossiês falsos para atacar a credibilidade dos ministros do STF. Um dos dossiês, contra Alexandre de Moraes, tentava associar o ministro ao delegado Oswaldo Nico Gonçalves e uma suposta investigação sobre corrupção. Os dois investigados trocaram mensagens sobre esse assunto. Oswaldo Nico Gonçalves, delegado da Polícia Civil de São Paulo, consegue achar relação com Alexandre de Moraes? Vou procurar aqui. Em seguida, reclamam da atuação de Moraes. Esse careca está merecendo algo a mais. Só 7.62, em referência a um tipo de arma. O outro responde, headshot, que significa tiro na cabeça. A ABI, em paralelo, também monitorou pessoas envolvidas nas ações contra familiares de Jair Bolsonaro. Já quanto às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, a PF encontrou o uso da estrutura ilegal para monitorar auditores da Receita Federal responsáveis pelo relatório de inteligência fiscal. Esse relatório deu origem à apuração do caso da rachadinha envolvendo Flávio Bolsonaro, esquema de desvio de parte dos salários dos funcionários da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O objetivo do monitoramento era encontrar corrupção entre os auditores e, a partir disso, denunciá-los para anular as investigações. Também havia a intenção de exonerar os agentes públicos de seus cargos. Na Polícia Federal, houve a confirmação de que todos os 5 mandados de prisão expedidos foram cumpridos ao longo do dia. Eu vou listar aqui essas pessoas que foram presas: Matheus de Carvalho Esposito, Richard Pozé, Rogério Beraldo de Almeida, Marcelo Araújo Bormevete e Jean Carlos Gomes Rodrigues. Todos eles tinham alguma ligação com a ABIN, ou eram servidores efetivos, ou cedidos, alguns militares e policiais federais que faziam parte das investigações, que tinham um trabalho conjunto com a ABIN. Nós não conseguimos os contatos das defesas dessas pessoas presas. No Supremo Tribunal Federal, foram monitorados ilegalmente os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luiz Fux. A assessoria do STF informou que esses ministros não vão se manifestar sobre o assunto. Já lá na Câmara dos Deputados, foram monitorados ilegalmente os deputados Arthur Lira, Kim Kataguiri e os ex-deputados Rodrigo Maia e Jean Willis. O deputado Kim Kataguiri chegou a se manifestar hoje nas redes sociais e disse que vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os criminosos que agiram contra ele mesmo e contra seus assessores. Também há nomes do Senado, os senadores Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues. Nomes do Executivo estão nessa lista de monitorados ilegalmente, como o ex-governador de São Paulo, João Dória, também servidores do IBAMA e auditores da Receita Federal. E jornalistas, como Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luiz Alves Bandeira e Pedro César Batista. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é citado nas investigações, se manifestou hoje e disse que não há relação alguma entre ele e a ABIN. Tá aí, né? Muito obrigado, viu, Manuela? Enfim, vamos em frente. São 8h21, o César já está com o equipamento já ok. Então vamos lá, César, bom dia. Bom dia, Walter Lima. Me ouvindo agora? Agora ok, vamos lá. Beleza. Aqui no Rio de Janeiro, uma panela de pressão explodiu e feriu 2 merendeiros numa escola em Cordovil, no subúrbio do Rio. Uma mulher teve a mandíbula dilacerada. Um relatório parcial das investigações sobre a abordagem truculenta de jovens negros em Ipanema, os 3 filhos de diplomatas, o que causou um incidente internacional com as representações do Gabão e de Burkina Faso, entre outros. As investigações revelaram que o policial não estava com câmara corporal. No depoimento, o PM Sérgio Regatieri Fernandes Marinho disse que, antes de abordar os filhos de diplomatas, ouviu uma suposta vítima que um grupo de jovens estaria praticando assaltos na região. Para piorar um pouco a encrenca, que já contou com o governador reclamando formalmente de público do Itamaraty, o soldado, os envolvidos na abordagem não usavam câmara corporal, o que difere da informação prestada pela PM no dia da ocorrência, o que geraria aí, caso confirmada essa discrepância, um problema disciplinar e uma péssima atitude em relação à opinião pública e às obrigações legais de informação transparente pelas autoridades de segurança pública, caro Walter Lima. Ok, Fagioli. São 8 horas mais 23 minutos, agora no horário de Brasília. Seguimos em frente aqui com o Revista Brasil. Pois bem, a nossa produção, ela está ali conversando com o Dr. Carlos Marcelo Barros. Dr. Carlos, ele é o presidente da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. É sobre o caso da brasileira que vem, portanto, através de uma vaquinha virtual, vem buscando ali recursos para poder, caso seja possível, ser assistida para se submeter a uma eutanásia. Mas doutor Carlos, ele, como eu disse, é o médico que está cuidando justamente dessa paciente, né? E nós vamos então conversar com ele. Ele, inclusive, está no aeroporto e a qualquer momento a gente pode, inclusive, no saguão do hotel, né? E nós vamos então antecipar a entrevista, já que ele tem viagem marcada, então nós vamos... dentro do possível, ter o tempo necessário para que possamos, então, realizar essa entrevista. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, presidente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e muito bom dia para o senhor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, né? Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional. A oportunidade de poder falar sobre dor crônica, né? Que eu acho que o caso dessa paciente... apesar de muito emblemático, né, pelo que ganhou de repercussão, pois não. Ele está longe, longe, longe de ser um caso isolado, de ser um caso raro, de ser um caso fora do nosso país. Nós temos aí milhões de brasileiros que... Doutor, as condições técnicas, me parece que o telefone do senhor, não sei se o senhor se movimentou, mas começou bem e sumiu, portanto, aí, no caso, o contato com o senhor. Né? Não sei se o senhor está me ouvindo, se o senhor puder voltar para o ponto que o senhor iniciou a entrevista conosco, quero crer que teremos melhores condições técnicas. Mas a nossa produção vai restabelecer o contato para que possamos, então, avançar neste assunto com o nosso convidado, o Dr. Carlos Marcelo de Barros. Ele é médico especialista em dor crônica e presidente da Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. E ele, então, está falando justamente sobre o caso dessa jovem senhora de 27 anos, puxando, portanto, esse assunto, como ele disse, que não é, portanto, aí um caso isolado. Já restabelecido o contato com o Dr. Marcelo e vamos, então, procurar prosseguir, portanto, aqui com a entrevista, né? Bom, restabelecido o contato, Dr. Marcelo, o senhor falava, então, que o caso dessa jovem brasileira de 27 anos não é caso único, portanto, no Brasil e no mundo, ou seja, a dor que ela sente, que é dito como uma das piores dores que um ser humano possa suportar, tem outros pacientes com esse mesmo sistema, ou seja, com essa mesma situação, doutor Carlos? Não só com neuralgia do trigêmeo, né? Você tem paciente com neuralgia pós-herpética, após a infecção por herpes zóster, você tem paciente que operou a coluna e teve problema, você tem paciente que amputou o membro, você tem paciente com alguns tipos de cefaleias que são tão debilitantes quanto. Então, é muito sofrimento que essa jovem passa, né? Mas ele não é exclusivo, né? Nós temos aí milhares e milhares de brasileiros que passam pelo mesmo. E ela deu voz, né, a essas milhares de pessoas, né, que sofrem. Agora, a neuralgia do trigêmeo é realmente muito séria. E o caso dela é um caso não comum de neuralgia do trigêmeo, porque atinge os dois nervos e atinge os três ramos dos dois nervos, né? Então... é um caso bem mais difícil mesmo. Mas tem cura? Essa é a questão, doutor, o caso dessa moça. Olha, ela está há 10 anos com dor, né? Você falar em cura num caso desse é bastante complexo, ainda mais pelo sofrimento que ela tem passado, né? Nós não podemos criar falsas expectativas na paciente ou criar expectativas para ela se frustrar novamente. Mas sim, eu acredito muito na evolução da medicina. A medicina brasileira, no que tange a medicina da dor, é uma das mais avançadas do mundo, tá? A gente não tem déficit de conhecimento, muito menos de tecnologia, a gente tem um déficit muito grande de acesso ao tratamento, que é o que a gente está procurando fazer para essa paciente, conseguir que ela tenha acesso, até para mostrar, né, que a dor tem tratamento, que a dor tem alívio, que a gente pode melhorar a vida das pessoas. Entendi. E essa questão da dor, tanto que eu vejo aqui na página oficial da sociedade a qual o senhor preside, temos dois eventos, né? Dois congressos, vamos colocar dessa forma, um para este ano e o outro para o ano que vem, um congresso mais também brasileiro, ou seja, o segundo convidor e também a 17ª CB Dor, ou seja, é importante realmente, como essa moça deu voz, portanto, a essa dor extrema, como o senhor muito bem falou, é evidente que existem especialistas e médicos como o senhor que atendem pacientes com esse tipo de situação, ou seja, avançar na medicina e ter mais profissionais, portanto, que dão esse atendimento, é importante, doutor Marcelo? Olha, é fundamental. Se você pegar estatísticas americanas e puxar para o Brasil, nós temos hoje 40 milhões de pacientes com dor crônica e 15 milhões de pacientes que a vida dele é totalmente impactada e interrompida pela dor. E se você entrar no site do Conselho Federal de Medicina e procurar por médicos com área de atuação em dor, nós temos 1.540. E muitos desses não atuam. Então, é isso, totalmente suficiente. A dor, ela não é ensinada nas faculdades de medicina, não é ensinada nas faculdades de farmácia, fisioterapia, enfermagem. A dor, ela foi negligenciada por décadas como uma disciplina dentro das faculdades. Então, isso precisa ser mudado para que os futuros profissionais de saúde tenham pelo menos o conhecimento básico do que é dor crônica, para pelo menos iniciar o tratamento ou começar o cuidado dos pacientes de maneira adequada. Né? Então, é um desafio enorme, enorme, enorme. Por exemplo, eu acredito que menos de 5% das faculdades de medicina do Brasil têm a disciplina de dor crônica no seu currículo. A minha universidade, a Doutora Universidade Federal de Alfenas, da qual sou professor, ela tem a disciplina de dor crônica no currículo, mas por um esforço pessoal meu, não por uma política de educação a nível nacional. Né? Então, o desafio é enorme, os pacientes eles sofrem com isso. Nós precisamos de mais especialistas, mas não só mais especialistas em dor. Nós precisamos que os médicos que atuam com pacientes com dor, eu falo de todas as áreas, mas principalmente podemos colocar aí neurologia, neurocirurgia, geriatria, medicina de família, fisiatria e tantas outras especialidades que atuam, precisam sim de uma formação melhor na graduação e nas residências para tratar esses pacientes. Né? 24, que versa justamente sobre isso, né? Sobre a obrigatoriedade do ensino de dor nas faculdades e sobre a assistência em dor. E esse projeto já gerou inspiração em assembleias legislativas aí pelo Brasil. Nós temos o projeto 2250-24 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que fala sobre a assistência para pacientes com dor. Né? E em Santa Catarina também nós já temos um projeto parecido. E o caso da Carolina veio para dar voz, né? O sofrimento é muito grande desses pacientes. Eles têm a vida limitada, né? O que eu sempre falo é que a dor, a melhor definição de dor que existe, é que dor é o que você perde. Né? Esses pacientes eles perdem qualidade de vida, eles perdem momentos que eles poderiam estar vivendo adequadamente, eles perdem trabalho e, por fim, muitos perdem a vontade de viver. Casos como o da Carolina, que o paciente perde a vontade de viver, não são incomuns, né? São muito mais comuns do que a gente pensa. Entendo. Nós estamos em rede, o programa é transmitido em rede para todo o país, doutor Marcelo, e nós estamos com o César Fatioli na Nacional do Rio de Janeiro e também o Leandro Martins na Nacional de São Paulo. Os dois, cada um tem uma pergunta para o senhor. O senhor ainda tem tempo para nos atender? Não, eu estou com bastante tempo. Ah, não, eu então tô... tá ótimo. Eu estou com um problema aqui, é com as nossas operadoras de celular. Né? O meu problema não é com o tempo, né? Eu entendi. Não vou falar o nome de qual não, que é, tá, mas tudo bem, tudo bem. A vontade tem hora de jogar o celular na parede, de tanto que ele funciona mal. Então, se a ligação cair, pode me ligar novamente, eu só tenho compromisso às 9h30 da manhã. Ah, perfeito. Então tá, então estamos tranquilos. Então vamos lá, César Fatioli, Rio de Janeiro, conversando também, entrevistando o nosso convidado, doutor Carlos Marcelo de Barros. Vamos lá, Fatioli. Obrigado. Doutor, eu queria tratar de um ponto que deve seguramente inspirar estudos, análise e ação concreta dos especialistas em dor crônica. Um subproduto da dor crônica, ou talvez pudéssemos falar em dor crônica aguda, aquela que é capaz de tirar a pessoa do sério, tirar a qualidade de vida dela, é o que já se classifica, pelo menos nos Estados Unidos, não sei o quadro na Europa, e no Brasil, capital mundial da automedicação, não deve ser diferente, é um efeito colateral desse problema da dor crônica, né, e de doenças de diagnóstico ainda precário, é um uso abusivo, por vezes, de analgésicos potentes, que normalmente eram reservados para estágios terminais de câncer, inflamações agudas, não era uma coisa de uso regular. E, no entanto, tem números recordes de uso e abuso desse tipo de medicamento. O que é possível fazer para combater a dor crônica e, ao mesmo tempo, coibir esse tipo de prática? Porque só a repressão está se revelando ineficaz e insuficiente. A resposta parece simples, que é com uma palavra, mas é um caso, é uma situação extremamente complexa. A palavra chama-se educação, tanto dos pacientes quanto dos médicos, né? Mas há um engano, assim, hoje, por exemplo, muito se lê sobre a crise americana de opioides, né? O fato é que a crise matou de 600 a 700 mil pessoas por abuso de analgésicos nos Estados Unidos. No Brasil, né, muita gente critica a Anvisa, mas a Anvisa exerce um trabalho fantástico no nosso país, pelo menos nesse sentido. É muito difícil a compra de opioides fortes no Brasil sem receita. Então, a questão do Brasil é o contrário. Nós temos um déficit de fornecimento de medicamentos para os pacientes. Nós estamos aí a menos de 20% do que a OMS recomenda. Nos Estados Unidos está 500% a mais. Só que nós temos os medicamentos de balcão, né? São medicamentos comprados no balcão da farmácia. Então aí a gente tem sim um abuso de analgésicos, talvez até por falta de educação, e tanto dos profissionais quanto dos pacientes, abuso de anti-inflamatório, e o Brasil é um país dos desequilíbrios, né? Acho que o consumo de Rivotril no nosso país é uma coisa absurda. Então, a resposta para isso não é simples, ela é complexa, mas ela baseia-se por educação. Educação, educação, educação. Você tem aí, não é incomum, a gente já atendeu pacientes nessa situação, que desenvolve principalmente insuficiência renal por uso abusivo de anti-inflamatórios, né? Que são medicamentos importantes do tratamento da dor, principalmente da dor aguda. Mas o abuso desses medicamentos, eles podem levar à insuficiência renal, né? Então, você tem aí, a lesão é mais importante. Você tem, são dois campos. Você vai para um lado, você cai numa mina, você vai para o outro lado, você cai noutra mina. Então, a gente só resolve isso com muita educação, tanto de profissionais quanto de médicos. Mas apenas para desmistificar a questão dos opioides no Brasil, o Brasil, ele tem uma dificuldade de acesso, principalmente os pacientes que precisam. Né? Então, a gente... Olha, nós temos uma caminhada muito grande e um desafio enorme, que é uma das funções da Sociedade Brasileira para os Pesquisadores. A pergunta que eu faço para todos, e é o caminho, inclusive tive a oportunidade de falar isso já na Anvisa, como que a gente amplia o acesso aos medicamentos para quem precisa, sem criarmos uma tragédia no Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos. Esse é o nosso desafio hoje, né? Esse é o nosso desafio hoje. Pois não. Nós buscamos agora o Leandro Martins, Nacional São Paulo, que também conversa com o senhor, doutor Marcelo. Vamos lá, Leandro. Ok, Walter, bom dia, doutor Carlos Barros. O senhor vinha mencionando que a dor ainda é pouco estudada, mas ao mesmo tempo a medicina teve evolução dos anestésicos, né? A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, doutor Barros. O sedativo, se for forte demais, como as morfinas, ele vai acabar colocando a pessoa em sono, né? Ela não mantém atividade. Qual é o limite para que a pessoa não sinta a dor, mas ao mesmo tempo não seja sedada a um ponto que fica na incapacidade? É muito complexo, porque o que acontece? Na maioria dos serviços, a única coisa que os pacientes têm é medicação, né? E ao contrário do que muita gente pensa, os medicamentos, eles são muito antigos. A gente usa morfina há quase 200 anos, para você ter uma ideia. né? Então, não se evoluiu. O que se evoluiu muito na dor não foi a parte dos medicamentos, agora sim está surgindo novos medicamentos. O que se evoluiu muito na medicina da dor são as terapias intervencionistas da dor, né? Onde você vai inativa, com técnicas minimamente invasivas, você inativa aquele nervo que está causando aquela dor, ou você tira a inervação daquela área que está doente, e com isso reduz o número de medicamentos, a quantidade de medicamentos que você toma. Para casos de doença avançada, principalmente doença oncológica, a rigor não existe uma dose máxima de opioide, principalmente de morfina, que você dá para o paciente. Agora, muitas vezes, né, que é o que acontece com muitos pacientes, inclusive o caso em questão não é um caso oncológico, mas é um caso de dor excruciante, você não consegue justamente esse equilíbrio que você falou. O equilíbrio entre uma dose terapêutica que seja segura e tolerável pelo paciente. Aí a gente está num dilema muito complexo, às vezes. Você aumenta a dose com efeitos colaterais incapacitantes, ou o paciente sente dor, né? Então você tem que aí sim optar por novas e mais modernas terapias para tentar controlar a dor desses pacientes. A dor, ela é uma das áreas da medicina que mais avançou nos últimos 10, 20 anos, só que a gente enfrenta a dificuldade de acesso e formação, né? Nesse momento, temos uma dificuldade enorme no país, não só no país, isso não é um privilégio brasileiro, mas de acesso e formação dos profissionais de saúde para entender o que é a dor crônica, o que é a dor aguda e o que é, principalmente, os períodos de agudização de pacientes com dor crônica, né? Que são os mais desafiantes. Agora, doutor Massad, de que forma essa dor ela é medida? Ou seja, a pessoa chega e está doendo muito. O paciente, de certa forma, sabe identificar a dor, o local da dor, que tipo de dor, a intensidade da dor, essa situação de alguma forma dificulta um pouco o trabalho dos especialistas que cuidam da dor? Olha, conceitualmente, a dor é o que o paciente reflete e sente, né? Então, a análise mais fidedigna que os profissionais têm, que a gente tem, é o relato do paciente. É o paciente que fala para você o quanto está doendo. É claro que existem sinais indiretos que você pode avaliar de maneira um pouco subjetiva, até, mas com alguns aspectos simples, você pode avaliar se o paciente está subdimensionando ou aumentando a intensidade da dor. Mas o que a gente imagina, a gente vai formando o diagnóstico, né? Que é uma conjuntura de fatores para você ter o diagnóstico correto da causa da dor daquele paciente. Por exemplo, se você fizer exame de ressonância magnética em toda a população, 70, 80% da população com mais de 50 anos vai ter alguma alteração importante na coluna lombar. Mas muita gente, para muitos pacientes, aquela alteração não gera incômodo nenhum, né? E para outros pacientes, a alteração menor pode gerar um incômodo incapacitante. Então, é uma conjuntura de fatores para você fazer o diagnóstico e, principalmente, o relato do paciente e o quanto, né, aquela dor impacta e atrapalha a vida do paciente. Então, a dor, por essa característica emocional, social, espiritual e física, né, ela é extremamente variável de pessoa para pessoa. A dor, ela vai ser mais intensa conforme o que ela tira da pessoa, o que ela faz a pessoa perder. Então, às vezes, uma dor que não altera em nada a vida do paciente, ela não vai ser tão intensa quanto o mesmo caso de outro paciente que tem sua vida impactada, ele no trabalho, nas relações pessoais, nas atividades de lazer, por aquele caso de dor, né? Suponhamos, por exemplo, um paciente com dor de joelho, que não pratica atividade física, não tem muito exercício, não tem muita necessidade do uso do joelho. Aquela dor vai incomodar ele toma analgésico, mas ele vai seguir na vida. Agora imagina essa mesma dor com a mesma intensidade, o mesmo caso clínico, um paciente que é um atleta, um trabalhador da construção civil, um paciente que precisa da perna para trabalhar e perde o emprego e não consegue exercer suas atividades, não consegue praticar o esporte, não consegue fazer isso, porque aquela dor não permite, entendeu? Então, cada paciente vai manifestar conforme o impacto que aquele sofrimento tem na vida dele. Por exemplo, pacientes com câncer, por exemplo, que a maioria absoluta dos pacientes tem dor e dor de forte intensidade, quando ele sente dor, aquela dor está lembrando ele que ele tem uma doença que está ameaçando a vida dele. Então, ela vai ter um significado para ele maior do que uma dor igual para outro paciente. Uhum. Então, ela é totalmente individualizada. Entendi. Agora, tem fundamento aquela questão? A gente, o leigo, né, ouve muito aquela expressão, ah, fulano sentiu uma dor muito forte no braço ou então no abdômen e acabou sofrendo, portanto, de um ataque cardíaco e veio a óbito. Ou seja, era um sinal que ele estava recebendo, mas não entendeu e acabou morrendo. Isso existe, doutor? Existe, é o que a gente chama de dor referida, né? Eu brinco com os pacientes que é um defeito de fabricação que a gente tem, que às vezes a inervação que sai da víscera, ela inerva, ela cruza, né, com a inervação cutânea da pele e confunde o cérebro. Então, principalmente infarto, né, que você pode ter uma dor ali em cima do estômago, né, e ser um infarto inferior. Você pode ter uma dor no braço e um infarto inferior. Então, por exemplo, não é incomum a gente fazer diagnóstico, a gente já fez alguns de câncer de fígado ou até de colecistite, né, de aquela bastante pedra na vesícula, pelo paciente que apresentava a dor no ombro, né? Então, isso aí são defeitos de fabricação, né, de junção, de conexão, né, conexão nervosa do nosso corpo. Acho que eu sempre brinco que o eletricista que construiu a gente deixou muito ponto cego ali, que os fios cruzaram, sabe? Entendi. Agora, para encerrar, doutor, e já agradecendo muito ao senhor, o caso dessa moça que tem essa vaquinha virtual com o desejo, portanto, da eutanásia. O senhor vê necessidade dela prosseguir com esse seu desejo? E o desejo dela tem que ser respeitado, jamais aqui criticando, portanto, a decisão dela. Como é que o senhor, como médico, vê essa questão? Primeiro, eu sou um médico que exerce a profissão dentro do Brasil, né? Então, esse é um tema que nunca está em pauta nas minhas atividades, mesmo sendo, além de médico de dor, eu sou médico de cuidado paliativo também, eu sou coletivista. Porque a nossa lei não permite. Ponto. Essa é uma questão que não está em pauta nos hospitais brasileiros, dos médicos brasileiros, em termos práticos. Agora, em termos sociais, emocionais e conceituais, eu sempre falo para os meus alunos, sempre falo para os meus residentes, que nós somos médicos, nós não somos juízes. Né? Não cabe a nós julgar o desejo e as decisões dos pacientes. O próprio William Shakespeare, né, que tinha um enxaqueca, né, segundo informações, fala que todo mundo é capaz de tolerar a dor, exceto quem a sente, né? Então, não cabe a mim, né, como profissional, ainda mais estou envolvido no caso agora, julgar as decisões da paciente, né? Só cabe a nós respeitá-la. Só ela sabe o que ela sofreu, só ela sabe o quanto isso impactou a vida dela, só ela sabe o quanto isso destrói, né, os sentimentos, as relações e a maneira que ela vive. O nosso objetivo inicial, né, é aliviar a dor dela da melhor maneira possível, com o melhor que a gente tem de tecnologia, com o conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos, né? Com a certa experiência de ter tratado mais de 10 mil pacientes com dor crônica. Né? É isso que a gente vai tentar fazer. E se ela quiser abordar o tema comigo, a gente vai abordar. Senão, acho que a gente já tem que respeitar o desejo dela e o quanto que isso levou-se a um debate importante, né, para milhões e milhões de pacientes aí pelo Brasil e outras situações que são terríveis também. Né? Então, eu não faço nenhum juízo de valor e não julgo, porque só pode julgar quem passa por situação semelhante. Né? Uma vez um paciente meu, com neuralgia do trigêmeo, eu já tratei com certeza mais de 100 pacientes nessa situação, ele relatou, para mim, a melhor definição de neuralgia trigêmea, que foi, olha, não é o sentimento é de choque. Mas a sensação e a intensidade é como se eu vivesse com um ferro de passar roupa quente no meu rosto 24 horas por dia. Acho que alguém consegue calcular o que é viver com essa sensação 24 horas por dia? Né? Então, acho que não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós criticarmos, principalmente esses juízes de internet, né? Só pode manifestar sobre isso de maneira empática, né? A gente só pode manifestar sobre isso de maneira empática e cuidando da paciente da melhor maneira possível, e ela que vai tomar as decisões sobre a vida dela. Tá muito bem. Doutor Carlos Marcelo de Basso, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção. E conte sempre aqui com a nossa Rádio Nacional, emissora pública, para que possamos, então, levar essas informações corretas para o nosso público ouvinte. Muito obrigado. E evidente, chegando próximo aí dos eventos, os congressos, pode contar também aqui conosco para a divulgação, tá bom, doutor Carlos? Muito obrigado, eu que agradeço, agradeço também a divulgação. A IDED, ela é a maior sociedade dedicada à medicina da dor da América Latina, e ela é uma sociedade multiprofissional e multidisciplinar, ou seja, são médicos, fisioterapeutas, dentistas, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais e todas as áreas que atuam direto e diretamente com dor. E esse é um debate fundamental, agradeço à Rádio Nacional a oportunidade, né, a gente poder falar sobre dor e dar voz aí a milhões e milhões de pacientes que não são tratados de maneira adequada. Né? Então, é uma caminhada longa. Eu sempre falo nos congressos, nas minhas aulas, que no meu tempo de vida a gente não vai ver esse problema solucionado. Mas a gente não pode passar para a próxima geração na mesma situação que a gente está hoje. A gente tem que melhorar alguma coisa. Entendi. Então, é o caminho que a gente tem que seguir para cuidar, né? E apenas um dado para encerrar a entrevista: se gasta mais com tratamento de dor crônica no mundo hoje do que se gasta com câncer, AIDS e doenças cardiovasculares somados. Isso é um contrassenso enorme, né? Porque é a principal causa de sofrimento, a principal causa de consulta, a principal causa de gasto no sistema de saúde. E não é tratada, estudada e acolhida de maneira adequada. Entendi. Um bom dia para o senhor, muito obrigado e até uma próxima, doutor Carlos Marcelo. Um bom dia a todos e bom dia a todos. Muito obrigado pela gentileza. 8h51, intervalo, voltamos em instantes. Até já. Revista Brasil. Domingo à noite na Rádio Nacional. Uma viagem musical pelos continentes no Música do Mundo. 19h. O melhor da produção fonográfica brasileira na Festa do Disco. 20h. Em seguida, 21h, os sons que tocam o Brasil no Acervo Origens. Rádio Nacional, sem fronteiras. No Zap você interage, manda mensagem de texto, áudio e fala com o seu programa preferido na hora que quiser. Então, salva aí dos seus contatos o número do WhatsApp da Rádio Nacional AM de Brasília, 61 99674-1536. Se conecte cada vez mais com a gente. Rádio Nacional AM 980 kHz. Sem fronteiras. Revista Brasil. Ok, são 8h53, já busco direto Jéssica Nascimento dos estúdios da Universitária de Roraima. O comando é seu, Jéssica. Obrigada, Walter. Aqui são 7h53 e um ex-servidor comissionado da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre e também pastor Nelson de Freitas Correia foi condenado a pagar multa de R$100 mil por danos morais coletivos e vai ter que prestar serviços comunitários por conta de publicações transfóbicas feitas em 2020 nas redes sociais. Pois bem, funcionário da Secretaria de Direitos Humanos fazendo postagens transfóbicas. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Justiça do Acre divulgou que a Câmara Criminal decidiu, por unanimidade, manter a condenação contra o ex-servidor público. A nova decisão é resultado de um recurso interposto pela defesa do pastor, que havia sido condenado em agosto do ano passado. Ele pegou 3 anos, 6 meses e 22 dias de prisão em regime aberto, mas como a condenação não passou de 4 anos, a pena foi convertida em serviços comunitários. A investigação começou em 2020, quando o Ministério Público Federal enviou para a Promotoria Especializada em Direitos Humanos e a Promotoria Especializada na Proteção do Patrimônio Público do Ministério Público do Acre uma denúncia contra o servidor por disseminar intolerância e discurso de ódio contra as pessoas transgêneras. O Ministério Público Federal destacou na documentação que, como representante de uma pasta que deve defender os direitos humanos, o ex-servidor não podia adotar um discurso de ódio e de intolerância contra a comunidade trans. O órgão também pediu que o ex-servidor público fosse responsabilizado por danos morais coletivos e que fosse instaurado um procedimento administrativo no setor. Conhecido como Nelson da Vitória, ele tinha feito uma postagem em rede social e, após a repercussão do caso, ele até chegou a ser exonerado do cargo, mas no dia seguinte, o governador do Acre, Gladson Camelli, voltou atrás e tornou sem efeito o decreto que o retirava da administração pública. O acusado trabalhava na Secretaria de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres e depois ele foi realocado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com salário de mais de R$8 mil. E lá em Rondônia, Walter, a Polícia Federal prendeu em flagrante 3 pessoas pela prática do crime de contrabando de imigrantes. Isso foi no município de Guajará-Mirim. As 3 pessoas foram flagradas transportando 12 migrantes de nacionalidade nepalesa que supostamente iriam cruzar ilegalmente a fronteira do Brasil até a Bolívia. Também foram apreendidos 3 veículos utilizados para a prática do crime. E essa foi a segunda vez que a Polícia Federal prendeu por esse crime nessa mesma cidade uma pessoa. Na segunda-feira, no comecinho dessa semana, uma pessoa foi presa em circunstâncias semelhantes, só que dessa vez por contrabando de 5 migrantes de nacionalidade indiana. Anualmente, vale lembrar que no dia 30 de julho, esse mês, é celebrado o Dia Mundial e Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. E são previstas em lei campanhas nacionais de enfrentamento ao tráfico de pessoas a serem divulgadas, né, sempre nos veículos de comunicação, principalmente como forma de conscientizar a sociedade sobre todas essas modalidades de tráfico de pessoas. Walter, volto com você. Eu já vou direto com o nosso Benete Nascimento. São 8h57, Benete. Vamos lá, Benete. Bem, vamos em... tá falando, então vamos ver. É aquele problema, né? É aquele problema crônico, tem 1 milhão de anos e ainda continua crônico. Mas um dia resolve. Mas vamos lá, são 8h57. Daqui a pouco a gente volta a fazer contato, estamos tendo problema na comunicação com o Benete. Leandro, 30 segundos para você e trazer mais informações. Exatamente, Walter. Olha, o empresário Thiago Brenan conseguiu um habeas corpus. Leandro, só um minutinho, tá na linha? Deixa eu ver se está na linha. Nem você está conseguindo falar. Sim, mas não está chegando aqui para nós. Benete, não está chegando. Então é com você, Leandro, 30 segundos. Vamos lá, Walter. O empresário Thiago Brenan conseguiu um habeas corpus nesta quinta-feira junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, naquele caso da agressão contra a mulher numa academia aqui na cidade de São Paulo. Ele vai seguir preso na penitenciária 2 de Tremembé porque foi condenado em outras 2 ações criminais. Brenan está preso desde abril de 2023 e em junho deste ano deixou o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, aqui perto da EBC, e foi transferido para o interior paulista. Walter. Ok, vamos lá, Fatioli. Também 30 segundos aí para você, César. Obrigado. Uma diretora de um curso, uma escola de cursos na Ilha do Governador, foi arrastada após pedir a uma motorista que retirasse o veículo de uma vaga escolar na zona norte do Rio, na ilha. As câmeras de segurança da unidade flagraram a cena. Raquel Schwab, que era a diretora, tentou abordar a motorista que estava parada na vaga, e no que ela coloca a mão na porta para que tentar evitar que ela partisse antes de conversar sobre o que tinha feito, a motorista arrancou com o carro e a diretora foi arrastada por alguns metros e acabou se ferindo levemente. Ela foi arrastada em alta velocidade. Os ferimentos são leves, mas indicam a gravidade das atitudes que tem se tomado em episódios banais. Ela chegou a ficar desacordada por bater com a cabeça na queda, caro Walter Lima. Intervalo, voltamos em instantes. Até já. Revista Brasil. Rádio Nacional. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$200 por mês de aula, mais R$1.000 por ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/pé de meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Olá, queridos ouvintes do Memória Musical, eu sou a cantora Indiana Noma e eu participo desse programa maravilhoso para falar sobre músicas que são importantes para mim. Espero que vocês gostem do que eu tenho a contar. Um beijo grande, tchau, tchau. Memória Musical, domingo, 13h, Rádio Nacional, sem fronteiras. Dali banho de sal grosso. Rádio Nacional. Informação. Acredite se quiser, uma pesquisa da Proteste mostra a presença de álcool em produtos de diversas marcas de pães de forma. Ainda de acordo com o levantamento, ao consumir algumas marcas de pães, o consumidor poderia não passar no teste do bafômetro, dependendo da quantidade ingerida. A Polícia Federal descobriu a instalação de pelo menos um dispositivo irregular na rede de computadores do INSS. Os técnicos do próprio Instituto localizaram o equipamento ao realizar uma varredura em todos os aparelhos do edifício sede em Brasília. O dispositivo possibilita o acesso a informações da rede que não esteja protegido por criptografia. 24 horas no ar. A base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, vai funcionar sem parar. A ideia é ampliar o número de decolagens de voos por semana. Com isso, o total de passageiros semanais no local deve subir para 35 mil pessoas. A ideia é reduzir os impactos negativos provocados pelas enchentes. Outras informações daqui a pouco, às 10 da manhã. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, transmitindo em ondas curtas de 11.780 e 6.180 kHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, FM 96,1 MHz. Emissoras públicas da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Revista Brasil. Vamos nós, são 9h03. Já na segunda hora do programa e também já estamos lá. Já estamos em Paris, redação da Rádio França. Conosco hoje está a jornalista, a Daniela Franco. Para você, dona Dani, boa tarde, Dani. Olá, Walter Lima. Para a gente, comecinho da tarde aqui na capital francesa, 14 horas e 3 minutos aqui em Paris, mas eu desejo um bom dia para vocês aí, início da manhã, Walter, para você e os ouvintes do Revista. Para você também, Dani. Um excelente dia, um fim de semana que seja emendado aí, para você aproveitar bem mesmo. Ô, Dani, vamos nós aqui. Hoje é o terceiro dia de cúpula da OTAN nos Estados Unidos. E parece que o dia é marcado por críticas à China e o discurso do presidente norte-americano. Ou seja, são dois pontos de discussão pelo mundo, Dani. Então, Walter, na verdade, a cúpula dos 75 anos da OTAN, né, que é essa cúpula que foi realizada para comemorar 75 anos da OTAN, já foi encerrada ontem lá em Washington, com novos engajamentos em favor da Ucrânia, como o pacote de 225 milhões de dólares dos Estados Unidos para reforçar a defesa aérea de Kiev, mas foi a performance do presidente americano Joe Biden durante discurso e coletiva de imprensa que roubou a atenção no final do evento. Isso num momento em que pairam muitas dúvidas e preocupações sobre a saúde do líder democrata que quer se reeleger à Casa Branca e também há cerca aí de 2 semanas depois da participação do Biden em um debate contra o candidato republicano Donald Trump, em que o presidente americano Biden apareceu muito confuso, reticente, com muita demora, às vezes, para reagir. E ontem, lá no fim da cúpula da OTAN, apesar de uma fala que foi considerada enérgica pela imprensa americana, Biden apresentou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como se fosse o Putin. Deixou Zelensky extremamente desconcertado, mas ele conseguiu se corrigir, dar a volta por cima, pedir desculpa no momento. Mas depois, durante a coletiva de imprensa, quando ele foi perguntado por jornalistas americanos sobre as qualidades da sua vice-presidente, a Kamala Harris, ele se referiu a ela, a Kamala Harris, como o vice-presidente Trump. E dessa gafe aí, o Biden não se deu conta na hora. E apesar de todas essas confusões, o presidente americano também garantiu, insistiu lá com jornalistas ontem, no final da cúpula da OTAN, que ele não vai abandonar a sua candidatura às eleições presidenciais de novembro, mesmo que pedidos para que ele deixe a corrida eleitoral se multipliquem aí dentro do partido dele, o Partido Democrata, Walter. Bom, outro assunto que eu também avanço com você, Dani, é justamente uma das operações israelenses na faixa de Gaza foi encerrada. Mas como é que está a situação da ofensiva de Israel no enclave palestino? Então, Walter, cerca de 60 corpos foram descobertos ontem sob escombros em Shujuaia, no leste da faixa de Gaza, no final de uma vasta operação israelense no local, que teve início em 27 de junho e terminou ontem. Esse anúncio foi feito hoje de manhã pela Defesa Civil do enclave palestino, que está alertando também que o balanço de mortos ainda pode aumentar, já que a devastação nesse setor do enclave é imensa. 85% dos imóveis de Shujuaia estão inabitáveis e mesmo depois dessas descobertas, mais tragédias foram registradas na faixa de Gaza, segundo o grupo Hamas. 32 pessoas morreram em bombardeios israelenses apenas na última noite, a maioria crianças e mulheres. E os Estados Unidos, que são mediadores de um acordo de cessar-fogo junto com o Egito e o Catar, afirmam que as negociações estão progredindo. Uma nova rodada de diálogos vai ser realizada hoje no Cairo, mas o nosso correspondente lá em Tel Aviv, o Henry Galski, apurou que ainda há questões em aberto, como, por exemplo, a volta da população palestina para o norte da faixa de Gaza. Israel está aí temendo que membros do grupo Hamas se infiltrem entre a população. Enfim, ao que parece, Walter, falta acertar detalhes aí desse cessar-fogo, principalmente sobre os controles de segurança, mas a gente segue acompanhando as notícias sobre os acordos do cessar-fogo daqui e a gente avisa vocês se cair alguma novidade, Walter. Vamos para o próximo assunto, que é um assunto realmente que chama muita atenção, Dani? Vamos, Walter. Então, são as incertezas que continuam aqui no cenário político da França, né? O presidente Emmanuel Macron está voltando nessa sexta da viagem aos Estados Unidos, onde ele participou lá da cúpula de 75 anos da OTAN, e para jornalistas que estavam cobrindo o evento por lá, ele se recusou, inclusive, a responder perguntas sobre a política francesa. A coligação de esquerda, a Nova Frente Popular, que venceu as eleições legislativas antecipadas no domingo passado, está prometendo aí, Walter, entregar o nome de um primeiro-ministro para o Macron ainda hoje. Só que dois integrantes aí dessa aliança, a França Insubmissa, que é o partido da esquerda radical, e o Partido Socialista também não estão conseguindo entrar em acordo. Cada um está reivindicando um nome aí, candidato a primeiro-ministro do seu próprio campo. Enquanto isso, continua uma espécie de bloqueio de todas as outras forças políticas francesas, a aliança da esquerda. Ontem, o presidente do Senado, Gérard Larcher, que é de direita, disse que vai boicotar qualquer primeiro-ministro que venha aí dessa aliança da esquerda, a Nova Frente Popular. E a Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional, que chegou em terceiro lugar nas eleições legislativas, prometeu que o partido dela vai censurar qualquer governo que tenha ministros ou do Partido França Insubmissa, da esquerda radical, como eu falei, ou ecologistas. E nessa manhã, o primeiro-ministro Gabriel Attal confirmou que ele vai continuar no cargo o tempo que for necessário e também anunciou a sua candidatura aí para liderar a coligação macronista na Assembleia Legislativa. Então, a gente vai seguir acompanhando, ver o que acontece aqui até o final dessa tarde, Walter. Dani, a Prefeitura de Paris anunciou que as águas do Rio Sena estão aptas para banho. Isso quer dizer, então, que provas aquáticas vão acontecer mesmo no Rio Sena? Ou seja, é uma resposta para aquele filme do tubarão, Dani? Então, Walter, a Prefeitura de Paris anunciou agora de manhã que as últimas análises feitas no Rio Sena mostraram que as águas estão próprias para banho. O Rio Sena, que eu lembro, né, deve sediar as provas de águas abertas e a natação também do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris, que começam exatamente daqui a 2 semanas, Walter. Em entrevista à RFI, o vice-prefeito de Paris, o Pierre Rabadan, anunciou hoje que o Rio Sena estava próprio para banho em 11 ou 10 dias aí do total que foram analisados, do total de 12 que foram analisados nesse mês. E, segundo ele, não é necessário ter nenhuma preocupação envolvendo aí a realização das competições. Ele diz que elas vão acontecer no Rio Sena, mesmo que sejam necessários aí alguns ajustes. Agora, uma grande preocupação, Walter, são as chuvas aqui na capital francesa durante toda essa semana, inclusive hoje. O temor é que essa chuva aí se misture com a água do esgoto e vá parar no Rio Sena. Mas a Prefeitura de Paris está minimizando esse risco porque há estruturas de retenção já construídas especialmente para os jogos para evitar esse problema. Eu lembro que o governo francês e as autoridades locais aqui da região parisiense injetaram quase 1,5 bilhão de euros aí na última década para despoluir o Rio Sena para os Jogos Olímpicos. Mas, Walter, você falou aí do filme do Tubarão, né? E sobre o banho no Rio Sena, a prefeita de Paris. A primeira a se aventurar no Rio Sena vai ser realmente a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Ela está prometendo, Walter, mergulhar no Rio Sena na próxima quarta-feira, 17 de julho. Anota aí, Walter. Dias antes do início dos jogos, Walter. Ixi, no filme tinha uma prefeita de Paris que o tubarão veio e pegou, viu? No filme. Pois é, Walter, quando a ficção se torna realidade, né? Pois é. A gente vai estar de olho aí. Eu quero ver a Hidalgo tomando banho no Rio Sena na semana que vem, Walter. Ô, Dani, só mais uma vez, essas novas gafes do presidente americano, só para a gente voltar. Ali, de certa forma, chamou muita atenção no mundo, não é? Você que falou sobre aí a cúpula da OTAN, né, com novas gafes do presidente. Enfim, é uma situação que ficou assim meio que chamou muita atenção do mundo, né, Dani? muita atenção, Walter. Tinha uma grande expectativa, né? Na verdade, o dia inteiro de ontem desse final da cúpula da OTAN foi focada aí no discurso do presidente Biden. Tinha uma grande expectativa para essa fala dele, né? Não apenas o discurso, mas a participação também na coletiva de imprensa, né? Porque tem muitas dúvidas, muitas preocupações aí sobre a saúde do líder democrata, do presidente Biden, que vai encarar aí uma eleição presidencial no final desse ano, em novembro. Ele está dizendo que ele está bem, né, que tudo está certo com ele, que ele vai continuar na corrida eleitoral, apesar aí dos pedidos do Partido Democrata, vários deputados, um senador ontem, né, a própria Nancy Pelosi, que é uma amiga do Biden, né, pedindo para ele se retirar aí dessa corrida, mas ele está dizendo que não, que ele vai continuar, que ele está bem e que, inclusive, ele tem aí uma... Ele quer terminar o trabalho que ele começou lá em 2020, né? Mas foi realmente, Walter, gafes, né, preocupantes aí, né? Ele chamou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de Putin, né? Chamou a vice-presidente americana Kamala Harris de vice-presidente Donald Trump. Então, realmente muito preocupante, Walter. É, preocupante também, foi o que você também nos trouxe, né? Sobre esses 60 corpos retirados de escombros na faixa de Gaza, né? Isso também foi terrível, né, Dani? Pois é, Walter, essa descoberta aí macabra, né? 60 corpos descobertos nesse bairro do leste da cidade de Gaza, Shojuaia, né? No final dessa operação israelense no local, que teve início, como você lembrou, né, no início da nossa participação em 27 de junho, terminou ontem, né? E também a expectativa que mais corpos sejam encontrados por lá, por causa da intensidade dessa operação israelense lá na cidade de Gaza, nesse bairro do leste da cidade de Gaza. Mas, embora essa operação tenha terminado, a gente sabe que a ofensiva israelense na faixa de Gaza continua e a toda potência, né? A prova disso é que 32 pessoas morreram em bombardeios israelenses apenas agora na última noite. Mas realmente, Walter, muito triste, trágico, né, que essa guerra continue por lá. Ah, muito bem. Muito bem assim, né? A sua participação conosco. Mas é lamentável esses fatos que você nos traz. Ô, Dani, olha, aproveite bem o fim de semana. Corra, senão a batatinha acaba no almoço. E muito obrigado pela participação, como sempre, viu, Dani? Valeu, Walter. Um ótimo fim de semana para você e os ouvintes do Revista. E até semana que vem. Tá certo, então. Um abração para você. Muito obrigado, hein? É isso, são 9h17 agora no horário de Brasília. Vamos em frente porque chegou a hora. Esportes. Seu César fazendo as honras da casa, seu César. Segue o líder, Valdir Luiz. Bom dia, meu caro César Fatioli, bom dia, Walter Lima, bom dia, amigos do Revista Brasil. E com os resultados de ontem, né? A surpreendente derrota do Flamengo para o Fortaleza, que foi até justa pelo que o Fortaleza jogou no segundo tempo, primeiro tempo o Flamengo foi muito melhor. A vitória do Botafogo, com pênalti perdido e tudo diante do Vitória. E a vitória do Palmeiras, o Botafogo é o novo líder. Mas não tem que comemorar muito, tem que esperar para frente, porque está empatado com o Palmeiras com 33 pontos. Ô, meu caro Leandro Martins, o meu bom dia para você. Palmeiras fez uma bela partida, estava até vendo agora os melhores momentos, e mereceu essa vitória, e é líder junto com o Botafogo, né? O Botafogo é o primeiro colocado apenas pelo saldo de gols. Bom dia. Exatamente, Valdir. Bom dia. Esse foi o jogo que eu assisti inteiro ontem. O Palmeiras, depois de um primeiro tempo equilibrado, que, diga-se de passagem, o Atlético Goianiense não é um time ruim, tem bons jogadores, o Mancini está fazendo um trabalho até bem consistente lá. Mas no segundo tempo, o Palmeiras entrou no 220 e em 3 minutos fez 2 gols. Encontrou uma jogada ali com o menino Estevão e outra com o craque ali, bom, agora me fugiu. Enfim, o primeiro gol foi do Flaco Lopes, estava vendo os momentos que esse jogo eu não vi. Então eu fiz o jogo do Flamengo e assisti depois o Botafogo. O Rafael Veiga fez o segundo gol, belo gol de virada. Exato, o Rafael Veiga, uma virada, descobriu um lance muito bacana e o Estevão jogou bem. Depois ainda substituíram, veio o Caio Paulista, o Rony jogou bem. Quer dizer, o Palmeiras ainda acho que é uma máquina bem azeitada. O Abel tem o grupo na mão e vai lutar pelo título. Foi uma vitória bem consistente. É, vai lutar pelo título. E o Flamengo ontem, o Fatioli, mais uma vez tomou gol no primeiro tempo cedo, né? Enquanto o Cuiabá tomou um gol com 6 minutos. E ontem levou um gol com 10 minutos. Mesmo assim, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, num pênalti maroto, mas o Flamengo merecia até a vitória no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Fortaleza foi um time muito melhor. O Flamengo só melhorou quando botou o Gabigol e poderia até ter empatado o jogo, hein, Fatioli? É, foi um impedimento milimétrico, foi um impedimento. Assim, não creio que a arbitragem teve interferência no resultado, não. O Tite chegou a reclamar do empurrão, já vi marcarem, já vi não marcarem. O pênalti, acho que foi pênalti, um toque é leve, mas tira o equilíbrio e faz com que o Pedro chute o chão. E o Flamengo foi bem no primeiro tempo, em especial por causa do Matheus Gonçalves, que foi a melhor novidade do jogo, do lado do Flamengo. A motivação do Gabigol chamou atenção pelo profissionalismo, pelo empenho, comemorou o gol que terminou anulado. Havia impedimento, a linha foi bem traçada e tal, pena. Eu acho que o Flamengo merecia pelo menos o empate, que depois das mexidas ele reagiu. Mas escuta, futebol não é mérito, não. Houve roubo, o Fortaleza jogou, soube explorar dois problemas que o Flamengo tem. Uma certa dificuldade em tornar o jogo mais lento, errar muito passe na transição, na saída de bola, problema 1. E problema 2, a frente da área. Já tinha tomado um gol assim, você vai lembrar do Matheus Pereira, do Cruzeiro, os dois volantes do Flamengo, o Pulgar ainda não voltou bem, e o Alan, não é que não tenha voltado bem, ele não jogou bem desde que chegou no Flamengo. É melhor improvisar o Léo Ortiz do que manter o Alan, ou o Alan, sei lá. Ô, Walter Lima, o Flamengo ontem, no primeiro tempo, ele podia ter virado ganhando o jogo. O pênalti, tudo bem, concordo com o Fatioli, não foi aquele pênalti escandaloso, mas foi toque. É o tipo da falta ser no meio campo, ninguém reclama do árbitro marcar. Mas o Flamengo, no segundo tempo, o Fortaleza, até fazer o gol, sufocou o Flamengo. Depois, o Tite até me surpreendeu, eu, Fatioli, que pela primeira vez eu vi ele jogar com 3 centroavantes. Ele jogou com Gabigol, com o Carlinhos e com o Pedro. Mas mesmo assim, não conseguiu furar o bloqueio do Fortaleza. Ele devia ter mexido antes, em especial tirado o Alan e colocado o Léo Ortiz. Eu ainda não entendo, eles têm as razões deles lá, não estou no dia a dia do clube, não sei se há alguma condição atlética. Do ponto de vista técnico, o Léo Ortiz dá uma solidez à frente da área, à saída de bola, que o Alan não dá, mesmo jogando improvisado. Não, mas ele, quando tirou o Alan, ele mexeu bem, ele botou o Gabigol, ele saiu da mesmice. Sim, ele demorou a mexer, mas mexeu bem. Até a história dos dois centroavantes era para que o Carlinhos é muito usado numa jogada, duas jogadas. A do gol, que quase também resulta em um gol, numa cabeçada que ele errou porque o Beck soube atrapalhá-lo, pela altura, quando o Flamengo já está recorrendo ao chuveirinho, faz parte, não é o melhor jogo possível, mas é um jogo possível, e o outro no pivô, quando o Flamengo está sufocado, como ficou pelo Fortaleza, pela boa marcação do belo time do Fortaleza, a ligação direta é uma alternativa. Tem umas coisas meio bestas no futebol hoje, que não pode jogar, tem que todo mundo sair tocando, arruma o orçamento e o Guardiola, que eu penso no seu caso. Você é a versão esses caras que são fazoca do Fernando Diniz, pô, que fica inventando que não pode dar chutão. Feia perder a bola e tomar o gol. Futebol você tem que jogar feio em determinados momentos. Ô, Walter Lima, o Flamengo ontem poderia, no primeiro tempo, ter definido o jogo. Mas eu acho que está faltando um pouco mais de agressividade. Mas o Tite ontem, até que saiu da mesmice, ele terminou o jogo, baixou o caboclo lá do Fernando Diniz e ele terminou o jogo com 3 atacantes, né, Walter Lima? Ô, Valdir, eu acho o seguinte, eu não choro com a derrota do Flamengo, não tô nem aí quando ele perde, né? Mas eu acho que o mérito todo pela vitória é do próprio Fortaleza, claro, que jogou melhor, soube tocar, azar do Flamengo, tem lá um um bando de craques ali, mas na hora de definir, não sei se o pessoal afina alguma coisa nesse sentido, mas deixa para lá. O negócio é bater palmas aqui para o Fortaleza e que venha firme. Agora, mudando de assunto, eu adoro quando o Botafogo assume a liderança, viu, seu Valdir? É, mas é momentâneo, né? Não, mas eu gosto, Valdir. Eu também gosto, mas eu quero que ele seja líder dia 8 de dezembro. Esse é que é o problema, Valdir. Eu quero que ele seja líder dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro, ele sendo líder, eu vou ficar muito feliz, porque tudo que acontecer até lá antes é tudo, entendeu? Não, tem que ser líder dia 8 de dezembro. Ô, meu caro Leandro Martins, cada dia que passa, o Fluminense se complica mais, hein, Leandro? Porque esse empate ontem, o Fluminense deu uma pequena sorte, porque o Grêmio perdeu, o Atlético Goianiense perdeu, o Vitória perdeu, e o Corinthians também perdeu. Então, o Fluminense continua lá na zona de rebaixamento, na lanterna com 8 pontos, mas ninguém disparou, quer dizer, está tudo com bolo. Só que o primeiro fora da zona, que é o Cuiabá, está com 6 pontos na frente do Fluminense, Leandro. É, o Fluminense, o Mano, não sei qual é a carta que o Mano vai tirar da manga para resolver, tá complicado. Até porque o Grêmio não vai perder esse fim de semana porque não vai jogar, né? Já é um fato. Agora tá tudo embolado ali, o Atlético Goianiense, o Corinthians também não se ajuda. E é essa turma aí que vai brigar no desespero pelo segundo turno, né? Do Criciúma para baixo. Acho que o Juventude tá bem consistente, não cai. E o Fluminense, bom, material humano ele tem. Inclusive o John Arias tá jogando, jogou bem lá na sua... Tá jogando bem ainda, né? Ainda tá jogando na Copa América, e quando voltar pode ser um reforço interessante. Vamos ver, né? De repente o vento muda e o Fluminense melhora. É, o Fluminense vai depender muito do rejuvenescimento no time, porque o Mano Menezes está dando sinais disso. E o Fluminense não conseguiu adiar o jogo com o Cuiabá, hein? Não conseguiu adiar o jogo com o Cuiabá. E vai reclamando que ia jogar 3 partidas seguidas. Mas aí aquele detalhe, você vai jogar 3 partidas seguidas fora, tudo bem. E no segundo turno, ele vai querer adiar algum jogo, porque joga 3 partidas fora de casa? Então o que me preocupa no campeonato, esse tipo de atitude de determinados clubes, principalmente quando parte do Fluminense. Tudo o Fluminense quer recorrer. Vai pro campo, se perder no campo, tudo. Tem que ter legitimidade. O Vasco da Gama, com a sua grandeza, caiu 5 vezes, disputou 5 vezes. O Cruzeiro disputou 3 anos seguidos, não é um problema. O Botafogo caiu 4 vezes, disputou as 4. Então, não me venha com essa história, toda hora um probleminha. Então, todo mundo tem que... O futebol não permite mais esse tipo de atitude, né, Walter Lima? De querer, falando de campo, se beneficiar. O mundo mudou para melhor. É claro, mudou para melhor e acabar com essas engenhocas aí, né, desonestas, e que acaba comprometendo realmente o que nós temos de mais bonito, que é o nosso futebol, né, Valdir? Ô, meu caro Fatioli, não se permite mais qualquer tipo de atitude. Vários times grandes caíram ou jogaram. Botafogo, Grêmio, Vasco, Cruzeiro, uma série de grandes clubes caíram. O próprio Fluminense caiu 2 vezes, mas só uma que disputou, depois pulou da C para A. Então não se comporta mais esse tipo de atitude de querer você armar fora de campo, né? Eu acho que não existe mais. Seria e será um verdadeiro absurdo qualquer mudança nesse sentido, se houver negócio de, tem jogador em regular, aquelas coisas que o Fluminense é o zero e vezeiro desde o tempo de José Carlos Vilela, né? Né, o Fatioli? Sim, o Vilela era o rei do tapetão, depois tinha o Carlo, que manobrava o Fluminense na, em 2013, na que CBF. Na escola portuguesa, foi ele que passou pro Fluminense. Então, tá, agora, eu espero que a CBF seja uma entidade de pessoas sérias. Quem cair... tem que cair. Não tem negócio de tirar ponto de outro, de abertura. Caraca, esse negócio. Porque eu já começo a ficar preocupado, sabe? Isso, eu não acredito que o mundo mudou para melhor. Esse tipo de... não é o falcatrua, não é o termo certo. É um termo muito pesado até. Mas é tipo de atitude antidesportiva. Vamos falar assim para ficar mais simpático. Não, Fatioli? O direito tem um termo que serve para isso, que não é desonesto. Mas, digamos que não é ilegal, mas é de legitimidade duvidosa. É uma chicana. Tá certo. Olha aqui, são Só lembrando que não tem rodada no final de semana, né? Aliás, tem o jogo amanhã do Grêmio com o Operário pela Copa do Brasil, né, o Leandro Martins? E tem também o segundo jogo entre Inter e Juventude. Primeiro jogo, Juventude 2-1, terminou até com a queda do Coudet. Não teremos jogos no campeonato, tem só um jogo Cruzeiro e Bragantino amanhã. E tem os jogos da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro reinicia na próxima quarta-feira, com os jogos que seriam nesse final de semana, porque final de semana temos a final da Copa América entre a Argentina e Colômbia e também a final da Eurocopa entre Inglaterra e Holanda. 9h28, eu tenho que ir embora, senão a Cátia dá um carrinho em mim. Ô, meu caro Fatione, bom fim de semana, um abraço, hein? Pra você também, Valdir. Meu caro Leandro, bom final de semana pra você e boa sorte pro Grêmio, hein? Opa, pra todos nós, valeu, um abraço. Valter Lima, meu ídolo, um grande abraço, bom final de semana, até segunda, hein? Pra você também, um abraço, Valdir. Outro. São 9h28, Revista sai para o intervalo, volta em instantes. Até já. Revista Brasil. O samba é mistura, é a alma brasileira. Sábado tem samba de primeira na Rádio Nacional. Meu coração explode de felicidade. Samba de responsa. Não sei viver sem teu amor. Entre nessa roda de samba com Diogo Nogueira e convidados. Malandre, malandre, mané, mané. E aí, malandragem, você não vai ficar de fora malandre, dessa, malandre, vai? Malandre, samba na Gamboa, todo sábado, meio-dia. Malandre, malandre, mané, mané. O meio ambiente precisa de você. Maltratar animais domésticos ou silvestres é crime. Todos os animais contribuem para o equilíbrio da natureza e da vida. Pequenas atitudes podem mudar o planeta. Revista Brasil. Ok, vamos lá. São 9h30. E como nós já havíamos anunciado, nós já vamos conversar com o doutor Sérgio Stocco. Ele que é graduado em Economia, mestre e doutor em Educação pela Unicamp e pós-doutor em Demografia pela Unicamp. Ele que é professor de Políticas Públicas da Universidade Federal de São Paulo. O assunto que nós vamos conversar com o nosso convidado trata-se dessa decisão da Câmara dos Deputados que aprovou nessa semana projeto de lei que muda alguns pontos da reforma do ensino médio, que é a Lei 13.415 de 2017, com o objetivo de adequar à realidade das escolas as alternativas de formação apresentados aos estudantes. Essa proposta para valer precisa passar pela sanção presidencial. Doutor Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, que é em rede. Muito bom dia para o senhor e seja bem-vindo, professor Sérgio. Bom dia, Walter. Bom dia a você, aos ouvintes da nossa rádio. E desejo uma excelente semana e final de semana para todos e todas. Reforma do ensino médio. O que que muda com o atual momento desse ensino, professor Sérgio? Bom, então, acho que, Walter, o primeiro problema é que a reforma, né, tanto esta que estamos refazendo como a 13.415/2017, ela centra-se no currículo. Claro, o currículo é uma parte importante do processo educativo, né? Mas talvez a parte mais importante do processo educativo é a atenção à aprendizagem dos estudantes, a condição das escolas, né? A infraestrutura das escolas, a valorização dos professores e as alterações da lei não mexem nisso. O que essa nova proposta agora aprovada na Câmara, né? E aguardando a sanção da presidência, ela faz, é mexer em alguns pontos que geraram bastante polêmica, bastante discussão, porque foram pontos que, a partir da implementação da lei, né, da 13.415, particularmente em alguns estados, né, em 2021 e mais decisivamente em 2022, começaram a demonstrar um aumento da desigualdade, né, no sentido do acesso à escola e também uma piora do ensino, né? Claramente, os estudantes reclamavam de que as condições dele de aprendizagem estavam piorando com a reforma. Então, se você quiser, eu posso sumariar quais são os pontos, né, que agora foram alterados, né, por essa nova lei, e aí a gente consegue ir pensando quais são os problemas que esses pontos trazem. Entendi. Quer dizer, para o aluno em si, né, essa novidade, de alguma maneira, traz algum tipo de preocupação, algum tipo de desafio dentro dessa reforma, professor? Então, traz alguns. Então, primeiro, que foi talvez o ponto mais discutido, né, que virou mais polêmica, a questão da carga horária, né? Então, na atual forma da Lei 13.415, que alterou a LDB, a carga horária máxima de cumprimento de uma formação geral básica, né, uma formação comum dos estudantes, é 1.800 horas. 1.800 horas significa, né, dividindo pelo período do ano escolar, né, significa 3 horas, né, de carga. Agora, a proposta que foi aprovada, ela melhora isso porque coloca uma carga mínima para a formação geral básica, né, as disciplinas, matemática, português, história, geografia, química, física, né, com 2.400 horas para os estudantes de ensino médio. O que significa, né, que esse estudante de ensino médio terá uma carga horária com essas disciplinas, né, de formação geral científica, 4 horas por dia. Só que isso, né, vai ser garantido para aqueles estudantes que tiverem trajetórias vinculadas ao aprofundamento científico. O estudante que for fazer o técnico profissional, que é uma opção que parece ser bastante difundida, né, pelos programas do governo atualmente, ele vai ter uma carga horária menor, podendo chegar a 1.800 horas, né? Então, ela acredita de 2.100, mas por uma composição curricular, ela pode voltar para 1.800. O que significa que, do ponto de vista da desigualdade, a gente mantém uma desigualdade, porque alguns estudantes terão a carga completa, particularmente, muito possivelmente, aqueles estudantes que fazem escolas particulares, vão ter carga horária de estudo científico completo, e estudantes da escola pública que optar pela formação técnico-profissional vai ter uma carga horária dessas disciplinas menor. Então, ele já sai atrás na concorrência, por exemplo, para o vestibular e para as suas carreiras de formação. Essa reforma, de alguma forma, sintetizando, ela moderniza o ensino médio aqui no nosso país, doutor Sérgio? Então, é difícil responder o modernizar, né, Walter? Porque, assim, o que ela tentou fazer desde o começo é flexibilizar, né? Então, ela tentou flexibilizar, dizendo que haveria escolha para os estudantes, né, daquilo que eles poderiam ter como formação, e isso também geraria uma formação técnico-profissional para eles, e que isso geraria mais tempo na escola. Só que, veja, esse modernizar parece um pouco desconexo, né? Assim, o modernizar não pode ser modernizar dizendo que o estudante tem que ser empreendedor. Porque dizer isso é praticamente dizer para o estudante, mas você vai se virar. Você não vai ter agora uma carga completa de estudos, né, de 2.400 horas no mínimo, e ainda, para aquele que for para a trajetória profissional, e ainda a formação profissional não será necessariamente uma formação profissional que te dá habilitação. Esse foi um outro problema discutido durante essa reforma, né? A carga horária colocada para a formação técnico-profissional e fazer isso em parceria com as escolas regulares não dão as melhores condições de formação técnico-profissional sustentável. Por exemplo, aquela formação que eles encontram nos institutos federais, nas escolas técnicas, né, específicas, em que tem laboratórios, professores preparados, especializados, currículo organizado. Então, ele fica numa situação assim, o modernizar para ele significa ter menos condições de futuro, né? Não tem uma condição dependendo do presente e um futuro mais incerto, porque também a reforma não mexe nos aspectos do mercado de trabalho. É, né? Uma reforma curricular, é uma reforma da educação. Então, a garantia que esse estudante vai ter sobre essa formação não é uma garantia segura. Então, isso nos causa muita preocupação. Além do que, se permitiu completar, a questão do aumento da jornada de carga horária, né? Então, se você tiver 2.400 horas de disciplina base, mais 600 horas de aprofundamento, significa que vão ter 3.000 horas, né, ao total do ensino médio, ou seja, 5 horas por dia, o que vai fazer aumentar aquela proposta de tempo integral. Só que, dado o perfil do nosso estudante brasileiro, os mais pobres, né, ele precisa ter um meio de subsistência. Então, ele começa a trabalhar muito cedo. Então, como é que ele vai compatibilizar estudar 5 horas ou 7 horas na escola integral, na escola, com um trabalho e não tendo mais a oportunidade do ensino noturno? Esse é outro problema, né? A implementação da reforma foi fechando salas de ensino noturno, troca, e você tem um número maior de escolas com tempo integral. Então, veja que é um tipo de caminho de reforma curricular que parece trazer uma melhoria no sentido de organização curricular, mas não impede nas crises estruturais, né? Condições da escola, formação do professor, salário do professor, condições que o estudante permaneça na escola e assim por diante. Entendi. O César Fatioli, que é nosso âncora na Nacional do Rio, também conversa com o senhor, professor Sérgio. Vamos lá, César. Bom dia, professor. Bom dia, mais uma vez, Walter Lima. Não é o caso de complementar as mudanças necessárias para que o reforço curricular seja válido e não inibir as mudanças por conta dos limites estruturais? O ensino médio de qualidade, aliás, como também o ensino básico, exige instalações compatíveis e exige dedicação, se não integral, muito alta. Claro que a gente não pode ignorar o problema da renda, mas aí tem que ter programas de bolsas, tem que ter uma série de adaptações. O fato de pessoas terem que trabalhar muito cedo, muitas vezes entra em conflito, inclusive, com a lei. A lei é clara, só pode, até os 14 anos, nenhum trabalho é legal, e dos 14 aos 16 é como aprendiz. Só dos 16 em diante é possível ter emprego. Não teria o caso de mudar a ótica para se concentrar no que é necessário fazer e nos recursos que são necessários para a maioria da rede de ensino integral? Não, concordo, César. Tudo bem? Cada coisa no seu lugar, né? Vamos imaginar assim. Realmente, não é a escola que vai mudar a estrutura social que é desigual, né? E os problemas de renda que as famílias têm. Mas a própria forma como os itens da lei agora foram alterados, eles agravam alguns problemas estruturais. Então, vou dar dois exemplos. Primeiro problema, isso que você falou do trabalho juvenil, né? Você está correto. Quando diz a legislação do trabalho, um jovem de 16 anos, ele só pode entrar na condição de algum vínculo profissional na forma de aprendiz, né? Como um aprendiz. Mas o que a lei estabeleceu agora, nessa mudança que foi feita na Câmara dos Deputados, permite que trabalhos remunerados sejam reconhecidos como créditos escolares. Então, veja, a própria lei de educação não incentivando que o jovem, em vez de estudar, usar o tempo dele para aperfeiçoar os seus conhecimentos e aprimorar os seus desenvolvimentos, ele trabalha. E isso vai ser reconhecido, independente de qual seja o trabalho, como uma forma de crédito escolar. Quer dizer, a lei autoriza substituir a escola pelo trabalho. Um problema, né? Além do que, também na proposição que veio do Senado, havia ali uma recomendação de atenção às categorias profissionais e às suas regulamentações para que o jovem pudesse seguir na trajetória técnico-profissional. Isso também foi retirado agora na votação da Câmara. Ou seja, desprotege a condição daquela formação que o jovem vai ter na escola no sentido técnico-profissional. E o segundo ponto, vamos pensar nos professores, né? A ideia lá que foi criada do notório saber, né? Ou seja, que uma pessoa que não tem formação pedagógica pode dar aula, também é uma forma de você mexer na estrutura da escola com um problema que deveria ser um problema de mercado de trabalho. Por quê? Vamos imaginar assim, você faz o tratamento de uma diabetes, né? De um diabetes. E aí você descobre que o médico que trata o seu diabetes, ele não tem formação médica e ele tem notório saber. Ou seja, ele só está lá te tratando primeiro por uma forma complementar de renda, ele não é professor de tempo integral, ele está indo lá completar o salário dele, né? Como médico que trata o diabetes, e também não tem formação como médico, né? Ele só está lá porque ele tem muitos familiares que já trataram do diabetes, então ele tem notório saber sobre essa patologia. Isso seria razoável? Não seria um absurdo o que eu estou dizendo? Mas com os professores a gente faz isso. A gente diz assim, não precisa ter professor bem formado, bem pago, né? Com escola estruturada. Basta que ele esteja lá e disponível para dar algumas aulas ou acompanhar aquelas crianças e jovens, está tudo resolvido. Então perceba, Sérgio, eu concordo, né? A parte estrutural não será resolvida pela escola exclusivamente. Mas também não pode uma reforma educacional contribuir para amplificar o problema que é estrutural. Então, se o recurso da reforma fosse mais direcionado para, por exemplo, implantar o curso de aluno de qualidade, né, foi o que você falou, todas as escolas tendo as condições adequadas para atendimento de estudantes, melhorar a condição do salário, planos de carreira dos professores para dedicação, ensino, isso com certeza transformaria o processo educacional. A reforma curricular, sem essas condições, a gente já sabe que dá de novo um nada, né? Esse é o problema, a gente aprova a reforma, começa a implementar a reforma e percebe que há problemas estruturais que impedem os avanços. Então, acho que a gente devia ter focado nos problemas estruturais. Uma vez aprovada a reforma, o que a gente vai fazer é tentar buscar melhorias em torno daquilo que foi aprovado. É o que acontece, infelizmente, sempre com a educação brasileira. Uma adaptação, né? Pois não. Bom, nós temos menos de 2 minutos ainda, doutor Sérgio. E eu pergunto ao senhor o seguinte, dentro dessa reforma, pelo menos ficou claro ali, de que o idioma inglês será, portanto, oficial dentro dessa nova alteração, e não o espanhol. Aí a gente pergunta, mas o Brasil, né, onde o nosso idioma é o português, e os vizinhos dos países do nosso Brasil, todos eles, ou quase todos, falam, portanto, aí o espanhol. E, de repente, a gente privilegia o inglês? Quer dizer, teria uma explicação, professor Sérgio? Então, assim, uma das explicações possíveis é o desconhecimento. Né? Assim, infelizmente, a discussão como é feita, às vezes, no legislativo, ela é pautada em interesses específicos e não no conhecimento sobre a matéria, né, educacional. Então, assim, o inglês é fundamental do ponto de vista do conhecimento mundial, isso não há dúvida, né? Mas nesse sentido, se a gente for ter este parâmetro, né, ou seja, a ciência e a linguagem que é traduzida na ciência no mundo todo, o espanhol é a segunda língua. Né? Claro, considerando a China como um dos países mais populosos, né, o segundo país mais populoso do mundo, o mandarim também tem uma repercussão. Mas do ponto de vista internacional, o espanhol é uma segunda língua, né, importante do ponto de vista da divulgação científica. E como você falou, né, no nosso caso aqui, nós estamos na América Latina, então somos cercados por países que falam espanhol. Aí, infelizmente, na aprovação da Câmara dos Deputados, a gente ouve a deputada defender, de forma preconceituosa, que não deveria se aprovar espanhol como obrigatório, porque as crianças, os nossos jovens, não sabem nem falar português, quanto mais colocar uma segunda língua estrangeira. Então, veja, né, a concepção que gera o tipo de aprovação que a gente teve. Claro, colocar o espanhol como língua obrigatória não resolveria os graves problemas da educação brasileira, mas colocaria em evidência a necessidade, inclusive, de uma revisão do ensino da língua estrangeira. E vamos observar, já há muitos anos, o inglês é uma língua obrigatória. Pergunto, quantas pessoas no país têm fluência em inglês e conseguiram essa fluência a partir do estudo escolar do currículo nas escolas básicas? Não consegue. Ou seja, nós temos falta de... É o mesmo problema estrutural, né, que eu acabei de responder esse tempo. Falta de professores de língua estrangeira, falta de preparo para esses professores, falta de condições na escola para esses ensinos, falta de valorização no sentido de carga horária para que se desenvolva adequadamente o ensino de uma língua estrangeira num país nativo de português. Então, vejo que os problemas, de novo, são estruturais. Claro, seria muito bom se tivéssemos aprovado o espanhol como segunda língua obrigatória, porque colocaria em evidência tudo isso. Né, para a gente voltar a pensar como é que se faz isso da língua nas nossas escolas. Mas, infelizmente, a gente vai continuar apenas com o inglês como obrigatório, mas se nada mudar, continuará o inglês também fictício. Ou seja, as pessoas não aprendem inglês na escola e é por isso que prolifera cursinhos, né, de língua em todo o país. Professor Sérgio, é sempre um prazer conversar com o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos da emissora e o convite para outras participações, evidente, dentro da disponibilidade de tempo do senhor. Agradeço muito pela atenção, professor Sérgio. Eu que agradeço, Walter, César, e desejo que todos os ouvintes fiquem bem, né? Vamos todos sempre pensar o melhor para a educação brasileira. Esse, acho que é o nosso sempre objetivo. Muito obrigado. Bom dia para o senhor. Bom dia. São 9h46, já passo o comando para o Benete Nascimento, na base Aracaju. Vamos lá, Benete. Perfeito, Walter. Um empresário sergipano está sendo investigado por fraudar vendas de lotes em condomínio de luxo em Itaporanga da Ajuda e Barra dos Coqueiros. São cidades que ficam próximas no entorno de Aracaju. Esse homem é acusado de vender os mesmos lotes com mais de um comprador. O empresário em questão atua no ramo de telefonia. As investigações apontam inicialmente um prejuízo de mais de R$1 milhão para as vítimas que foram enganadas. O delegado que investiga o caso e que prendeu o empresário disse que o homem falsificava documentos para fechar os negócios. No meio dessas transações, também foram identificados imóveis de luxo situados no litoral de Barra dos Coqueiros, uma região metropolitana de Aracaju bastante valorizada. Ao ser preso, o empresário, que não tem porte de arma, estava com uma pistola 9mm, arma de uso restrito. Agora a polícia espera identificar novas vítimas. As duas regiões, Walter, onde imóveis eram vendidos de forma irregular, é hoje um espaço dos mais valorizados da capital sergipana. Walter, e trago também como notícia para hoje, do destaque do nosso, da nossa participação, houve aqui em Sergipe o assassinato de uma mulher de 41 anos, o filho dela de 18, eles foram mortos a tiros quando saíam de uma audiência no Fórum de Justiça em Nossa Senhora do Socorro, que é uma região metropolitana de Aracaju. A audiência era referente à prisão do pai do jovem assassinado, que está, inclusive, preso no sistema prisional de Aracaju. A polícia investiga o crime. Um bebê que estava na mulher dentro do carro onde eles estavam também ficou ferido de raspão. As informações levantadas pela polícia dão conta que um veículo emparelhou e seus ocupantes dispararam os tiros. O caso está sob investigação do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esse atentado acabou assustando muitos moradores da cidade. Voltem para fechar, na cidade de Jequié, a 370 quilômetros de Salvador, gritos e correrias no interior de uma fábrica de calçados, a fábrica Amarim. Na hora do almoço, um funcionário surtou, esfaqueou 3 colegas de trabalho. O ataque de fúria deixou apavorados dezenas de operários que aproveitavam o intervalo para almoçar. Os feridos foram levados para o Hospital Geral Presidente Vargas, na cidade de Jequié. O homem foi detido e, segundo a polícia, ele vai responder processo criminal por tentativa de homicídio. As motivações para o ataque ainda não foram esclarecidas e os feridos não correm o risco de morrer. É com você, Walter Lima. Bom final de semana. Ok, são 9h50 agora no horário de Brasília. Pois bem, nós vamos agora conversar com a nossa convidada. Me refiro, portanto, à doutora Tâmara Biolo Soares, ela que é advogada de familiares das vítimas de tragédias no Brasil. A exemplo da Boate Kiss, Ninho do Urubu, Mariana, Brumadinho e também Maceió. Ou seja, e nessa união, os familiares das cerca de 544 vítimas fatais estão buscando, portanto, junto à OEA, buscando, portanto, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos para discutir justamente a violação decorrida das atividades comerciais e que causaram, portanto, essa tragédia ou esse conjunto de tragédias. Doutora Tâmara, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia para a senhora, doutora Tâmara. Bom dia, Walter. Um prazer enorme estar conversando com vocês aqui com a Rádio Nacional, né? Nossa grande primeira rádio do Brasil. Uma alegria, uma honra. Então, conta para nós, né? O que motivou realmente os familiares dessas vítimas a se unirem? Walter, justamente como tu dizias, né? A gente está falando aqui de os 5 grandes crimes, graves violações de direitos humanos, que marcaram a história recente do Brasil, né? Começando lá em 2013 com a Boate Kiss, depois o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, depois ali em 2018, então, o terremoto que coloca em risco dezenas de milhares de vidas em Maceió por conta da atividade mineradora da Braskem, depois o rompimento trágico também da barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho pela ação da mineradora Vale, que matou 272 pessoas, depois ainda o incêndio no CT do Flamengo, né, do Ninho do Urubu, que matou 10 adolescentes de 14 a 16 anos. Então, Kiss, Mariana, Brumadinho, Maceió e Ninho do Urubu. São essas 5 grandes tragédias que marcaram a história recente do Brasil e que, pasmem, Walter, ouvintes, até hoje ninguém foi responsabilizado. Nem os empresários, donos da boate, os empresários executivos do Flamengo, os empresários altos executivos das mineradoras, nem agentes públicos que sabiam das irregularidades, que vinham acompanhando esses casos, que tinham a obrigação de ter agido no sentido de suspender essas atividades até que as irregularidades fossem sanadas, e não fizeram isso. Permitiram que todos esses estabelecimentos, essas atividades comerciais, seguissem funcionando, mesmo sabendo dos altos riscos de danos irreparáveis à vida e ao meio ambiente que essas atividades tinham, né? Aí envolvidos prefeitos, secretários municipais, órgãos legisladores e reguladores federais, estaduais e também promotores do Ministério Público que tinham conhecimento, que tinham inquéritos civis, ações civis públicas tramitando, mas que nenhuma dessas ações foi eficiente para prevenir essas tragédias. Então, entre todas essas pessoas, existem muitas responsabilidades e nenhuma dessas responsabilidades foi, até agora, resultou numa efetiva punição. E essa impunidade que tem em comum entre esses cinco casos, o que, que ela faz? Ela pavimenta o caminho para que novas violações, para que novas tragédias continuem acontecendo no Brasil, né? Porque se a gente não pune as pessoas, se a gente não responsabiliza as pessoas pela morte de tanta gente, por tantos danos absolutamente irreparáveis, então a gente está dizendo para as pessoas, para a sociedade inteira, que está tudo bem, que não dá nada, né? Que realmente as pessoas podem cometer crimes e que nada vai acontecer. E, infelizmente, essa é a situação. E nós, então, nos unimos, né? A Boate Kiss, o caso da Boate Kiss já está perante a Comissão Interamericana desde 2017, quando tivemos justamente o arquivamento pelo Ministério Público de todas as ações contra prefeito e secretários municipais. Então, naquele momento, a gente já ingressou com uma denúncia perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para levar ao conhecimento da comissão, e essa denúncia está tramitando lá na comissão. Mas os outros casos, Mariana também tem um caso perante a Comissão Interamericana, e agora nos unimos, né, todas essas associações, as coordenações, os presidentes dessas associações, e estão levando ao conhecimento da Comissão Interamericana para que a comissão determine, inste, né, ao Estado brasileiro que o Estado brasileiro haja, tome providências no sentido de efetivamente processar os responsáveis, reparar e indenizar as vítimas e dar uma resposta para a sociedade brasileira, porque essa necessidade de resposta, né, Walter, vai muito além das vítimas diretamente e indiretamente atingidas. Ela alcança realmente toda a sociedade brasileira, todos nós exigimos que, precisamos exigir, que a justiça seja feita e que uma resposta seja dada. Pois não. Como o nosso tempo está muito curto, e evidente que nós fazemos o convite para a senhora retornar conosco, já que a audiência ocorrerá, vamos colocar assim, daqui a pouco, o que, que se espera, portanto, do resultado dessa audiência? Nós temos menos de 2 minutos, doutora Tâmara. Perfeito. O que a gente espera é justamente que a comissão, então, ela tenha essa prática, né, de receber, então, essas audiências temáticas e de emitir depois, né, um comunicado informando aquilo que foi informado a ela e também aquelas demandas que ela entende, né, que são importantes. Então, é isso que a gente quer. A gente quer levar ao conhecimento desse órgão internacional. O Estado brasileiro estará presente, né, nessa audiência, então também vai receber as nossas demandas nesse momento da audiência e esperamos que a Comissão Interamericana diga ao Estado brasileiro, é urgente que vocês tomem providências em todos os níveis municipal, estadual e federal para responsabilizar as pessoas que contribuíram para essas tragédias e providências no sentido de que essas tragédias não se repitam, né? O que queremos é prevenção e não repetição de mais tragédias para que não haja mais mortes, mais perdas de vidas humanas e também mais danos irreparáveis ao nosso meio ambiente e ao nosso país. Os microfones da Nacional vão estar abertos para que a senhora depois nos conte o resultado. Tá bom, doutora Tâmara? Muito obrigada, Walter. Bom dia para a senhora. Muito obrigado. Bom dia. São 9h57. Vamos lá, Leandro Martins. Um minutinho para você, Leandro. Vamos lá, Walter. O governador Tarcísio de Freitas sancionou com vetos a lei que regulamenta a venda de cães e gatos em todo o estado de São Paulo. Pela norma, ficou assim: cães e gatos só podem ser vendidos ou doados com idade mínima de 3 meses, castrados, microchipados e totalmente vacinados. Os filhotes precisam conviver com as mães por pelo menos 6 semanas. E no ato da venda, os estabelecimentos precisam fornecer um laudo médico veterinário. Também fica proibida a exposição de cães e gatos em vitrines fechadas ou condições que causem desconforto e estresses aos animais. Bom, o texto não agradou empresários e entidades voltadas para o comércio de pets, né? E o grupo vinha pressionando o governador pelo veto total, argumentando que viola o direito de livre comércio. Lembrando que ano passado o governador já tinha vetado um projeto semelhante. Walter, um bom fim de semana a todos. Ok. O Fatioli, também um minutinho para você, César. A Defensoria do Rio, a Defensoria Pública, está lançando um programa de educação financeira nessa sexta-feira. A Escola de Educação Financeira oferece orientação multidisciplinar a quem tem dúvidas e ao público em geral. O foco são pessoas idosas e de baixa renda, aquelas que têm mais, também quem tenha mais da metade da renda destinada ao pagamento de dívidas, caro Walter Lima. Ok, são 9h58 agora no horário de Brasília. Claro, fechando aqui, portanto, o nosso programa. Ô César, bom fim de semana aí para você no Rio. Aproveite, hein, César. Obrigado, Walter. Bom fim de semana para você também. Para você, viu, seu Leandro? Aproveite bem a garoa de São Paulo, tá bom, seu Leandro? Eu aproveitarei. Bom fim de semana a todos. É isso aí. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, Benete. Muito obrigado também à equipe da produção. Vamos aqui agradecendo a Kátia Lins, como também vamos agradecendo a Shimoda, a Adriana Shimoda, na produção do programa. José Lins também, muito obrigado, aqui na parte técnica operacional, o Chico também, ao Reinaldo, ali na nossa central. E a você, ouvinte, muito especial, agradecemos também pela sua gentileza. Muito obrigado, bom dia, bom fim de semana, Brasil. Aconteceu, é notícia, e não importa a distância. Revista Brasil. Unindo o país pela informação. Revista Brasil. Rádio Nacional. Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. Pedidos para o uso de imagens da Agência Brasil são recorrentes à ouvidoria da EBC. Quando a finalidade é jornalística, a republicação é livre, desde que citada a fonte. Para o uso comercial, o usuário é orientado a contatar a área de licenciamento. A resposta ao público destaca ainda que estão fora dessa regra conteúdos resultantes de contratos com agências internacionais. Nesses casos, os usuários são orientados a negociar o uso do material diretamente com a autora. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC, mais perto de você. Rádio Nacional. Informação. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que continua candidato à presidência do país, apesar da pressão de aliados. Biden disse que está determinado em concorrer, mas durante a entrevista, ele confundiu sua vice-presidente, Kamala Harris, com seu adversário, Donald Trump, e antes chamou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de presidente Putin. Que confusão! Há poucos dias do início dos Jogos Olímpicos em Paris, uma boa notícia. O Rio Sena está despoluído para receber as provas aquáticas. Os Jogos começam no dia 26 de julho e os franceses prometeram e cumpriram a promessa de entregar o Sena limpo em condições de realizar as provas. O Brasileirão tem novo líder. o Botafogo bateu Vitória por 1 a 0 pela 16ª rodada da competição. Com 33 pontos, o Glorioso deixou os rivais Palmeiras e Flamengo para trás. O Verdão também tem 33, mas perdeu no saldo de gols. Já o Rubro-Negro ficou com 31 pontos. Outras notícias ao meio-dia no Repórter Nacional. Rádio Nacional de Brasília, AM 980 kHz. Uma emissora pública da EDC, Empresa Brasil de Comunicação. 10 horas, 3 minutos em Brasília. Sua revista no rádio está no ar. Revista Brasília, um programa feito para você e por você. Sextou! Olá, tudo bem? Bom dia! Já estamos juntos para mais uma edição da nossa revista radiofônica diária, com as principais notícias do Brasil e do mundo, claro, com destaque para os fatos e acontecimentos do nosso Distrito Federal e entorno. Sexta-feira, 12 de julho de 2024, eu sou Miguelzinho Martins e vamos juntos conferir os assuntos que certamente influenciam nas nossas decisões diárias. Eu também estou na produção com o Murique Sinai de Rosemary Cavalcante, além de Bruna Alves. Trabalhos operacionais de Cláudio Lima, seleção musical de Jaide Ribeiro de Amorim, na central técnica Reinaldo Santos e Chico Mendes, além dos demais profissionais nos nossos transmissores. Brasília amanheceu com sol, neste momento temperatura de 21 graus e umidade relativa do ar variando em torno de 54%. Vamos então aos destaques dessa edição do Revista Brasília. Notícias em destaque. Cúpula da OTAN termina com mais ajuda à Ucrânia e gafe de presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. FMI eleva para 2,5% a estimativa de crescimento do PIB brasileiro em 2024. Estudo revela que custo da eletricidade e do gás de cozinha compromete a segurança alimentar no país. Banco Vermelho na Praça do Buriti reforça combate à violência contra a mulher. Mais de 177 mil famílias brasilienses estão perdendo desconto de até 65% na fatura de energia elétrica. Agências do Trabalhador oferecem hoje 901 vagas de emprego. Estão abertas as inscrições para 880 vagas em 10 cursos do Qualifica DF Móvel. Você vai conferir ainda mais informação, música, boletins, entrevista, a participação de repórteres e eu conto com a sua participação, a sua interação com o nosso Revista Brasília. Fique à vontade para enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 61 99674-1536. Como eu sempre destaco, a sua voz sempre em relevância aqui no Revista Brasília. Estamos apresentando Revista Brasília. Hoje é comemorado o Dia do Engenheiro Florestal. A escolha desta data é uma homenagem a São João Galberto, que morreu em 12 de julho de 1073. Esse santo foi um monge italiano que dedicou toda a sua vida ao cultivo de bosques florestais durante o século X e, por isso, foi consagrado pelo Papa Pio XII como o protetor dos florestais. Os engenheiros florestais são profissionais que se dedicam ao planejamento e análise dos ecossistemas florestais, promovendo as suas preservações de modo sustentável. O papel desse profissional é extremamente importante, uma vez que o país possui uma grande área florestal e necessita, portanto, de profissionais capazes de controlar a exploração desenfreada de seus recursos. Para ser um bom profissional, é fundamental ter ética e comprometimento com a preservação da natureza. Além do respeito aos recursos naturais, o engenheiro florestal necessita ter conhecimento acerca das ciências biológicas, exatas e humanas. As matérias fundamentais para sua formação são amplas e, em geral, envolvem política e legislação florestal, solos e nutrição de plantas, cartografia, geoprocessamento, ecossistemas florestais, gestão de recursos naturais renováveis, proteção florestal, entre várias outras. Os interessados em seguir a profissão de engenheiro florestal deverão concluir um curso de ensino superior nesta área, que dura em média 5 anos. Aliás, no Brasil, o primeiro curso de engenharia florestal foi criado em 1960, em Viçosa, Minas Gerais. Portanto, parabéns a todos os engenheiros florestais que trabalham diariamente por um mundo melhor e mais verde. E para celebrar o Dia do Engenheiro Florestal, a gente ouve Fagner e Zé Ramalho, de Sebastião Dias Filho, Canção da Floresta. Tombam árvores, morrem índios, queimam matas, ninguém vê. Que o futuro está pedindo uma sombra e não vai ter. Pense em Deus, alerte o mundo pra floresta não morrer. Devastação é um monstro que a natureza atropela. Essas manchas de queimadas que hoje vemos sobre ela são feridas que os homens fizeram no corpo dela. Use as mãos, molhe uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar. Quando os cedros vão tombando, dão até a impressão e os estalos são gemidos procurando compaixão. As mãos do homem malvado que os matou sem precisão. Mas quando Deus sente falta de um pau que já foi cortado, o homem talvez procure por a culpa no machado. Aí Deus vai perguntar, e por quem foi ele amolar? Fauna e flora valem mais do valor que o ouro tem. A natureza é selvagem, mas não ofende a ninguém. Ela é a mãe dos seres vivos, precisa viver também. Ouça os índios, limpe os rios, faça a Deus esse favor. Floresta é palco de ave, museu de sonho e de flor. Vamos cuidar com carinho tudo que Deus fez com amor. Use as mãos, use uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar. Use as mãos, mude uma planta, regue o chão, faça um pomar. Ouça a voz do passarinho, a floresta quer chorar. A natureza está pedindo pra ninguém lhe assassinar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar. A natureza está pedindo pra ninguém assassinar. Estamos apresentando Revista Brasília. 10 horas 11 minutos em Brasília. Serviços. Vamos de serviços de utilidade pública, trânsito. O trânsito está muito intenso na Via Épia Sul, na altura do Parkway, devido a um acidente ocorrido mais cedo no sentido plano piloto. Na Épia Norte, os motoristas também enfrentam um trânsito ruim na altura do Cruzeiro Velho, devido às obras na pista. Obras na pista ainda é a causa do congestionamento na BR-020, na descida de Sobradinho, para quem segue para o centro de Brasília. Trânsito difícil em vários trechos na Asa Sul. No setor policial sul há um acidente e o trânsito está lento no local. E a gente lembra que quem quiser aproveitar o transporte público, já que podemos falar agora de mobilidade urbana, para ir ao Na Praia Festival, pode contar com a linha de ônibus 103.4 no deslocamento dos passageiros da rodoviária do Plano Piloto até o setor de Clube Sul, onde a programação está sendo apresentada neste fim de semana. O serviço feito pela empresa Piracicabana funciona das 18 até a 1 hora e 30 minutos, de acordo com a demanda. O embarque pode ser feito no box 16 da plataforma A. A tarifa é R$ 3,80. Isso mesmo, 3,80. O Na Praia Festival tem mais de 100 atrações nacionais dos mais variados estilos musicais. O evento começou em 28 de junho e se estende até setembro. O metrô está operando dentro do horário, sem filas e atrasos. Você já sabe, o aplicativo Metrô BSB disponibiliza para você todos os detalhes sobre linhas, horários e estações. Agora, pousos e decolagens. O Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek também está funcionando normalmente. Neste momento, não há registros de atrasos e cancelamentos e todos os voos estão no horário previsto. Para acompanhar em tempo real as movimentações de chegadas e partidas no aeroporto de Brasília, é só acessar o site www.bsb.aero. Falta de água. A Caesb informa que o abastecimento de água está interrompido em todo o setor noroeste, com previsão de normalização às 14 horas. Também há falta de água em Samambaia, quadras QR e QS 613 e 621, com retorno previsto para o meio-dia. Ainda, no Recanto das Emas, em toda a quadra 101 até as 11h15 e quadra 300 até as 13 horas. São desligamentos não programados para que a Caesb possa realizar a manutenção do sistema distribuidor. Para mais informações, a Caesb atende pelo telefone 115, pelo aplicativo para celulares, além do portal de serviços da companhia em caesb.df.gov.br. Energia elétrica. De acordo com a Neo Energia, endereços de Sobradinho e Planaltina estão sem fornecimento de energia nesta sexta-feira. Para garantir a segurança das equipes e também, é claro, da população no serviço de poda de árvores e manutenção da rede elétrica, a energia ficará suspensa até às 16 horas no núcleo rural Sobradinho, na Chácara das Palmeiras. Já em Planaltina, na Estância Mestre Darmas 1, lotes 2, 3, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 25, 31 e 33. A interrupção será das 11 às 17 horas. Se os serviços terminarem antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem prévio aviso. Segundo a Neoenergia, além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do DF. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. A propósito, a Neoenergia está em busca das mais de 177 mil famílias brasileiras que estão inscritas no Cadastro Único, o CAD Único, ou no Benefício de Prestação Continuada, BPC, do Governo Federal, e ainda não possuem aí o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica. Esses clientes estão perdendo, gente, perdendo a oportunidade de receber até 65% de desconto na fatura nos casos de clientes de baixa renda. Ao todo, mais de 102 mil pessoas estão inscritas no benefício no Distrito Federal. Portanto, não perca tempo. Olha só, para participar da tarifa social, o cliente precisa possuir o número de inscrição social, o NIS, ou o número do benefício, o NB, atualizados. Assim, caso esteja desatualizado, é preciso se dirigir ao Centro de Referência e Ação Social, CRAS, mais próximo de sua residência, para regularizar a situação junto ao CAD Único do Governo Federal. Quem não possui o NIS ou o NB, mas tem uma renda menor do que meio salário mínimo por pessoa na residência, também pode obter um número no CRAS. Quando o titular da conta de energia elétrica é o próprio beneficiário e portador do NIS ou NB, a Neoenergia faz a inscrição automaticamente. Mas, quando a titularidade está no CPF de outra pessoa, é necessário que o cliente procure a distribuidora para que receba o benefício. Vale ressaltar, atenção, que não existe limite de prazo para solicitação. O consumidor pode se cadastrar a qualquer tempo para usufruir do benefício, desde que atenda aos pré-requisitos de classificação, apresente a documentação necessária e a concessão do benefício seja validada. Importante ainda destacar que o desconto não é cumulativo. Caso duas pessoas possuam o NIS ou NB e residam na mesma casa, apenas uma poderá se inscrever na tarifa social. Portanto, não perca tempo. Se você se enquadra dentro desse contexto aqui, dentro dessas exigências, procure, portanto, um CRAS e procure, sobretudo, uma das agências da Neoenergia para que você possa obter aí o seu benefício da tarifa social de energia elétrica. Olha só, até 65% de desconto na fatura nos casos de clientes de baixa renda. 10 horas mais 17 minutos. Vamos de música? Já movimentando a nossa seleção musical desta sexta-feira. A gente ouve agora Ellen Oléria, de Jorge Benjor, Taj Mahal. Foi uma linda história de amor. Me contaram e eu agora vou contar do amor do príncipe Shah Jahan pela princesa e o Mahal. O amor do príncipe Shah Jahan pela princesa e o Mahal. Estamos apresentando Revista Brasília. 10 horas mais 19 minutos, agora aquele momento também esperado por você, sobretudo você que está buscando uma colocação no mercado de trabalho, portanto confira aí, as agências do trabalhador do DF oferecem nesta sexta-feira 901 vagas de emprego, com salários que vão de R$ 1.412 a R$ 4.000 reais. Há posições para os mais diversos níveis de escolaridade e para pessoas com e sem experiência. Dois postos oferecem salário de R$ 4.000 reais, sendo que ambos possuem uma vaga cada. O primeiro é o de mecânico de manutenção de motores diesel, exceto de veículos automotores em Taguatinga. Aliás, essa vaga já há muito tempo está aí aguardando alguém para que possa ocupá-la, não é? Para ocupá-lo, é necessário ter ensino fundamental completo, ou seja, esse posto, mas não é cobrada experiência. Já o segundo é de operador de moto niveladora em Braslândia, que exige ensino fundamental completo e experiência prévia. As funções com mais vagas disponíveis são as de atendente de loja sem local fixo e operador de caixa em Vicente Pires, com 70 posições cada. A primeira oferece salário de R$ 1.412, enquanto a segunda paga R$ 1.515. As duas dispensam experiência, mas cobram ensino médio completo. A gente lembra que os interessados devem se cadastrar no aplicativo Cinefácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador espalhadas no DF das 8 às 17 horas de segunda a sexta-feira. Portanto, não perca essa oportunidade, é importante você se cadastrar, não é? Ou seja, cadastrar o seu currículo, mesmo que nenhuma dessas vagas seja aquela que você está procurando. Mas a gente lembra que o cadastro vale para vagas futuras também, já que o sistema faz aquela correspondência, aquele cruzamento, digamos assim, dos dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram. Vamos falar de qualificação também? Olha, o projeto Qualifica Móvel, nona etapa, segundo ciclo, está com inscrições abertas e podem ser realizadas de forma eletrônica no portal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF, em app.cetrab.df.gov.br. são 880 vagas distribuídas em 10 cursos a serem realizados nas cidades de Sol Nascente, Candangolândia, Vicente Pires e Taguatinga. O início das aulas está previsto para o dia 30 deste mês. O período de inscrições começou nessa segunda, aliás, nessa quinta-feira e segue até o dia 23 deste mês. Repito, começou ontem e segue até o próximo dia 23. Os cursos de qualificação profissional oferecidos têm uma carga horária total de 80 horas-aula e serão ministrados em dois turnos, matutino, das 8 ao meio-dia, e vespertino, das 14 às 18 horas. Entre os cursos disponíveis estão os de design gráfico, auxiliar administrativo, cabeleireiro, maquiagem profissional, design de sobrancelhas, entre outros. A lista completa de cursos pode ser consultada no edital disponível no site cedet.df.gov.br. Vou repetir, anote aí, cedet.df.gov.br. A gente lembra que o projeto Qualifica DF Móvel visa proporcionar capacitação e qualificação profissional. Aliás, eu sempre tenho dito aqui, né? É importante se qualificar, é importante buscar a capacitação, até porque isso contribui para o desenvolvimento econômico e social do DF, mas sobretudo com a sua carreira profissional. Os cursos são destinados a pessoas que buscam aprimorar suas habilidades e aumentar suas chances de inserção no mercado de trabalho. Eu sempre digo, eu sempre afirmo aqui, que além de ser fundamental para sua entrada no mercado de trabalho, como acabei de mencionar, é importante também para exercer funções específicas. Esse seu nível de qualificação profissional é um diferencial para a sua carreira frente a outros profissionais. Ter uma qualificação é também estar atualizado sobre o mercado e preparado para diversas situações. É uma chance para que as pessoas tenham qualidade de vida e cidadania por meio de educação e de um bom emprego. 10 horas 24 minutos pelo horário de Brasília. Aqui você confere informação e música. Música, é claro, a melhor, é claro, programação nacional. A gente sempre destaca aqui, né, que além da gente trazer aqui os artistas nacionais, a gente valoriza também os artistas do nosso quadradinho. E agora a gente ouve eles que começaram aqui, não é? Renato Russo, Dado Villa-Lobos, o nosso Negrete e também Marcelo Bonfá. Legião Urbana, de Renato Russo, Tempo Perdido. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho essa manhã tão cinza. Olá, minha gente. Eu sou Adalto Gouveia e a gente tem um encontro marcado diariamente no Sintonia Nacional, trazendo toda a diversidade da música brasileira, muita informação e as dicas culturais da cidade. Sintonia Nacional, a frequência da boa música e da informação. De segunda a sexta, 1 da tarde, Rádio Nacional Sem Fronteiras. Você pode ouvir a Rádio Nacional de qualquer lugar. Baixe o aplicativo Rádios EBC e fique sintonizado. É do Brasil, é nacional. Estamos apresentando Revista Brasília. São 10 horas mais 29 minutos pelo horário de Brasília. Agradecendo. Ela tem informações sobre a cúpula da OTAN, que terminou com promessas de ajuda à Ucrânia, além de ser marcada por gafes do presidente americano Joe Biden. Olá, Daniela, bom dia! Olá, bom dia para você. É isso mesmo, a cúpula dos 75 anos da OTAN se encerrou ontem em Washington com novos engajamentos dos países membros em favor da Ucrânia, como o pacote de 225 milhões de dólares dos Estados Unidos para reforçar a defesa aérea de Kiev, mas foi a performance do presidente americano Joe Biden durante discurso e coletiva de imprensa que roubou a atenção no final do evento, em um momento aí que pairam muitas dúvidas sobre a saúde do líder democrata. Apesar de uma fala que foi considerada enérgica pela imprensa americana, Biden chamou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de Putin e se referiu à vice-presidente Kamala Harris como Trump. O presidente americano também garantiu a jornalistas ontem que não vai abandonar sua candidatura às eleições presidenciais de novembro, apesar aí da multiplicação de pedidos no Partido Democrata. Daniela, por gentileza, nos fale também sobre os corpos encontrados em escombros após a ofensiva israelense em Gaza. 60 corpos foram descobertos ontem sobre escombros em Shujaya, no leste da cidade de Gaza, no final de uma vasta operação israelense no local. O anúncio foi feito pela Defesa Civil do enclave palestino, que alerta também que o balanço de mortos ainda pode aumentar, já que a devastação no local é imensa. 85% dos imóveis de Shujaya estão inabitáveis. E segundo o grupo Hamas, 32 pessoas morreram em bombardeios israelenses apenas na última noite, a maioria crianças e mulheres. Os